Bem-vindos ao Tripcast. Olha, é a primeira vez que eu falo isso. Tchau, Eric. Eu tô no meu lugar agora. Esse vai ser o cast do Motim. Ah, exatamente, Motim. Não, Motim não. Motim é outra saga. A gente vai falar das Guerras Secretas. Mas eu sou o Magari e eu estou... Ah, não. Eu não falo, eu sou o Magari. Isso é Tripview. Eric, volta. Então, a gente... Como é que começa mesmo? Eu não sei. Fala, eu sou Magari ou não fala? Socorro. Eu acho que eu não fala, você fala. Eu acho que não, se eu falei, se eu sou Tupcast, estou aqui com o Magnífico. É isso. Gente. Magnífico não. Não, eu vou te apresentar, não é Magnífico. Voltando. Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web in his eyes, catches bees just like flies again. Here comes the Spider-Man. Tripcast. Bem-vindos ao Tripcast. Estamos aqui hoje na presença do fragmentado Dante. Olha, nunca me definiram tão bem. Estamos aqui também com a presença do All New, All Different, All Arqueólogo Presto. Droga, você que roubou a minha frase. O Arqueólogo? Não, não ia ter arqueólogo, mas ia ter o All New. Ah, repete também. Não é isso que se trata os All News da Marvel? É o totalmente novo. Não é totalmente. All New, All Diferente, All Totalmente, All Sempre Igual. Então a gente tá aqui com as Infinitas Terras do Mônio. Infinitas Terras do Mônio. Profundo isso. Eu não faço muito tripcast. Só tá na editora errada, mas tudo bem. E eu não sei o que eu vou falar. Que droga, Henrique. Pronto, não, o Henrique é só daqui a pouco ele chega. Ah, tá, perdão, falha minha. E hoje, excepcionalmente, estamos aqui reunidos com o auxílio do nosso queridíssimo, ao velho, ao com piadas velhas, Magaren. Hoje a gente tá aqui... Todo mundo atrapalhado na abertura, que o nosso digníssimo chefe fugiu. Ele inventou de fazer filho por aí e agora tá cuidando. Tá trocando fralda, pô, dá um desconto. Fica aí com essas graças. O Erickson nasceu e ele tá lá fazendo nininha ele. Então, aí a gente... Não, mas a gente tá no espírito multiversal da Marvel também, né? Pelo jeito, nós quatro, cada um em um universo diferente, porque pra se entender tá difícil. Tá, obrigado. Enfim, hoje a gente vai fazer um tripcast um pouco diferente. Não tão um pouco diferente, mas na forma de... Pelo menos na gravação foi diferente. Então, não está todo mundo aqui que participou do cast na abertura, porque ia ser difícil juntar todo mundo só para fazer a abertura. Já foi difícil juntar nós quatro, imagine. Todo mundo. Né? A gente vai fazer um resumo de alguns personagens do... Como estão as histórias da Marvel para alguns personagens antes de chegar no Guerras Secretas. A gente vai falar... O programa foi dividido em blocos. Tem um bloco para falar sobre o Homem-Aranha. A gente convidou a Carol Pimentel, que é a editora. Um para falar dos X-Men. A gente convidou o Léo Bento e o Henrique lá do Mutação e Debates para falar mal dos X-Men. E nos Vingadores. Não, pera. A gente não chamou para falar mal, mas né, eles vieram com todo um espírito... bacana. A gente chamou, eu vim me segurando pra não falar mal, falando, não, eu vou deixar os caras falar. E eles, então é uma bosta, e X-Men, não leia. Enfim, eu estou dando spoiler, daqui a pouco vocês vão ver eles aí. E nos Vingadores a gente chamou o Paulo e o Coveiro lá do Marvel 66. A gente não fez de todos os personagens porque não ia dar tempo e também, quem se importa? A gente não achou pessoas pra falar dos outros personagens. É muita coisa pra falar. A gente chamou mais os principais mesmo. E os X-Men. E no final a gente se chamou pra falar sobre o Universo Ultimate. É, exatamente. E a gente, na verdade, a gente não achou ninguém pra chamar. Aí sim, não achou ninguém pra chamar. E a gente chamou nós três, não. Nem o Dante, nem o Moni participou, porque ele não lê Ultimate. Ele não sabe o que é Ultimate. Só uma pessoa de bom gosto. É, exatamente. Ele só grava quando tiver o Carnificina envolvido. Não me lembra disso. Então, acho que era isso que tinha que falar na abertura, não sei. Qualquer dia o Eric volta, quando o Erickson entrar pra faculdade, talvez. Ou pelo menos puder trocar suas próprias faltas sozinhos. Então vamos pro primeiro bloco? Vamos, seja lá qual for. Joga no mundo dividido aí. Qual que é o nome do... Battle World. O mundo bélico, como ficou no Brasil. Então Então a gente continua aqui. Quer dizer, continua, não sei se esse aqui vai ser o primeiro, se vai ser o segundo, se vai ser o último bloco. A gente tá gravando tudo separado, depois vai ficar tudo junto. O que me leva a perguntar por que tudo junto escreve separado e o separado escreve tudo junto. Mas isso não é o assunto aqui. Agora a gente chamou aqui a Carol, que é a editora do Aranha na Panini. Ela já é quase uma membro do Aracnofã. Aê! É de vez em quando ela aparece pra gente, pra falar um pouco sobre Homem-Aranha. Até em vídeo ela tá aparecendo agora. É, então. Então, a ideia, como vocês já ouviram nos outros blocos, ou na abertura, é fazer um resumo do que tá acontecendo. E aqui a gente vai falar especificamente do Homem-Aranha. Eu posso imitar o que o pessoal do Mutação falou dos X-Men. Não leia, mas como eu sei que vocês vão querer ler, divirtam-se. Eu vou ficar ali lendo de mim. A gente vai falar, por mais que as pessoas, algumas pessoas podem chiar, a gente vai falar do carro-chefe do Homem-Aranha, que ainda é o Peter Parker. Não, peraí, carro-chefe não é o Miles, pô? Não, o Miles vai ser depois da Guerra Secreta. Ah, ele é futuro carro-chefe, é verdade, eu confundo. É o futuro carro-chefe. É tipo a geração belga no futebol. Futuro esperança que nunca faz nada. Piada é, é porque é no futuro, comentário. Pô, tem que esperar chegar. Então, bem, como está o Homem-Aranha nesse pré-Guerra Secreta? Depois de uma fase onde não era o Peter Parker, era o Otto, né, no lugar do Peter Parker. Fase favorita do Magaren. Fase favorita do Magaren, ele sempre gosta de frisar isso. Eu já estou lendo o gibi do Tio Patinhas aqui, quando vocês falam isso. Ele retornou recentemente, já está no número... Agora eu me perdi, deve estar no número 10. Já faz uns 10 meses, 11 meses, do retorno do Peter. Na Espetacular. A gente tá indo pra 13ª edição do Espetacular. Esse mês sai a 13ª agora. Que é a última. Isso, que é a última. Ela fecha com Amazing Spider-Man 18 e duas do Aranha 2099 pra já direcionar o universo do Aranha pro Guerras Secretas. Essa nova fase do Aranha, do Aranha Peter, também foi o... Uma nova fase do Homem-Aranha 2099, né? Que os dois foram isso. as principais, mas praticamente as únicas histórias dentro da mensal, né? Uhum. O que você acha dessa retomada? Você que pegou pra trabalhar com o Homem-Aranha, além da gente que é leitor. eu acho, assim, eu gostei muito desse período. Porque a gente tem um resgate, eu sei que às vezes vocês têm uma certa resistência com isso, mas, cara, pensando no geral, a quantidade de leitor que começa a ler porque a história tá no começo, porque o cara vai entender, eu acho isso tão, tão bacana que, assim, pra mim, como editora, é um prazer gigante poder fazer um negócio desses. Então, tudo bem, a gente tem lá a primeira edição do Espetacular, algumas pessoas falam, poxa, tem esse Clayton Cole que apareceu aqui e tá usando computador, mas ao mesmo tempo tá resgatando a história do Aranha, que é da década de 60. Como que vocês estão fazendo um negócio desse? Gente, é uma fase nova, é um apelo diferente e as pessoas podem entender, eu acho legal. E para isso tem aí, então, coleção histórica pra gente ver os clássicos, ver direitinho as origens e talvez tentar entender. Muita gente fica perdida, né, nesse universo. Então eu acho legal eles terem essa chance. E o 2099, puta fase legal, incrível. Eu achei tudo muito bem pensado para conduzir isso pro Aranhaverso e a gente ter a fase com os herdeiros ali, que eu achei muito legal. Não sei se vocês já chegaram a ler. Ela termina no 4, a fase mesmo do Aranhaverso, com todos os aranhas. E esse Aranhaverso 5 que saiu agora tá só com uma história da Jessica Drew, depois que ela desencanou de ser a Mulher-Aranha. Então tá aí uma vida nova, também tá super bem escrito, achei muito bacana essa fase dela. E é isso, assim, com esse lado editora. Eu achei bem bacana ter essa chance de zerar e pegar, apresentar pra galera poder entender um pouquinho, principalmente leitor novo. A gente já é meio escolado, né? A gente fica meio machucado, mas larga o material na metade, depois você pega de novo pra ler outra coisa. Eu acho legal, principalmente o 2099, como o Peter David, ele fez de forma orgânica a ligação. Mesmo que no início a gente percebe uma certa enrolação do plot dele, porque havia uma grande saga que é o Aranhaverso, depois ele tem uma certa organicidade para linkar as duas, a saída dele lá do, da Terra Zero, que foi o final da, da Aranha Verso, pro, pra essa 2099, que não é a 2099 dele, que é o que a gente tá tendo agora nesse último arco do, do personagem. Porque eu, principalmente por causa do, do roteirista, eu gosto bastante do Peter David. Já o Dan Slott, esse, esse reinício do personagem, eu tava gostando da fase do, do, do Otto na frente do, no lugar do, do Peter Parker, mas o reinício achei ele meio chatinho. Do Peter, como se... Eu tenho um problema com o Peter, assim, ele, eu acho que ele perdeu... Ele teve um crescimento de personagem nos últimos 60 anos, 60 não, acho que é menos que isso, mas que ele se perdeu no, com essa... Ah, desde que zeraram ele com o pacto com o Mephisto, teve uma série de histórias até relativamente boas, mas eu ainda fico com aquele pé atrás, porque eu gostava do crescimento que o personagem tinha adquirido. Nessa nova fase, pós-Otto, pós Dr. Octopus, você percebe que ele está tentando, o Dan Slott está tentando criar um crescimento do personagem, um amadurecimento do personagem, mas ainda assim é meio que uma briga daquele personagem remodelado dos anos 2010, não sei, eu esqueci a época que foi feito o pacto, com a nova, com esse novo início, né? Com esse, ele tá agora como dono de uma mega empresa, mas ele não quer ser, ele ainda quer ser aquele, aquele garoto completamente sem responsabilidade, sem responsabilidades, indo com, sabe, essa dicotomia entre do próprio personagem. Aí é, eu achei o retrocesso que o personagem apresentou, né? Isso. Eu só me enrolei. Eu acho que é isso. Mas eu, o que eu mais gosto, na verdade, é a parte do Peter David. E eu não gostei da nova Gata Negra. Eu acho que não é a Gata Negra. Sabe, ele propôs mudanças que não colam com o que era o personagem. E ela não foi transformada. Acho que o grande problema meu é que ele não foi transformado. Não foi uma transformação orgânica, como eu disse, que o Peter David conseguiu imprimir na história dele. Foi meio forçado. Mas isso. Mas é uma opinião, assim. Mas falando as minhas sensações lendo o personagem. E sim, agora... É bacana a gente ver isso, porque aí você tem, sei lá, várias opiniões, tem gente que curte, tem gente que não faz a menor ideia do que leu e acha genial do jeito que apareceu. Eu acho muito bacana ouvir esse outro lado de vocês. Principalmente de fã de carteirinha, eu acho muito bacana. Essas críticas, eu acho que é legal a gente... Ah, a gente não tem como influenciar roteiro, né? Não tem, mas se a gente tiver como, de alguma forma, sugerir material, a gente consegue tentar dar uma negociada pra ver, não, aí vamos pra essa fase, vamos pra aquela, vamos ver. Geralmente é bem complicado isso. Mas eu ainda sou a ovelha negra. A gente tentar levar na reunião. Eu ainda sou a ovelha negra que eu gosto da DC aqui no site, né? Vamos lá, Magaren e Mônio, falem alguma coisa. Eu acabei de falar que você não. É um agente infiltrado na concorrência, mas imitando o Magaren eu tava no mudo. Ótimo. Na verdade você foi censurado, Mônio. Ups, porque falou disso da concorrência ou não? É, exatamente. Você se autocensurou a si mesmo. Então, o que eu sei do Aranha é porque sou eu que edito os podcasts aqui do Aranha que não foi, eu ouço vocês falando. Normalmente eu não, às vezes eu... Não, normalmente, mas às vezes tá tão chato que eu nem presto atenção. Como foi o caso do Carnificina e o Deadpool lá, que eu não faço ideia do que vocês falaram quando terminaram. O pior é que não é tão ruim a história, cara. Não sei, eu não prestei atenção, eu só fui cortando os Zé do Dante, as gagueiras e... automático. Ô, Carol, você tem um certo feedback dos leitores, do que eles acharam dessa fase, desses últimos 13 números, desse último ano de Homem-Aranha? Mas a internet não conta. Muito pouco, muito pouco. Aqui tem gente que entra... Então, assim, o feedback que normalmente eu tenho é não sobre a crítica da história, é porque a galera sabe que não, a gente não tem como influenciar e tal. Muita gente, como eu falei, poxa, super legal, vou pegar do zero e vou entender. Não vai pegar do zero e vai entender. Você vai ter um panorama geral, mas não pense que esse é aquele mesmo Aranha que foi apresentado há décadas atrás. Então, aí, mas a gente tem a oportunidade de dar essa resposta, né? A pessoa se empolga por ler agora, fica inteirada das sagas que estão surgindo, vão entrando nesse mercado, e eu acho que o mais legal é fisgar o leitor, independente de qualquer coisa. E aí depois o cara começa a ir atrás. Ah, então o que eu tenho que ler? Como que eu tenho que conversar e tal? É mais nesse sentido o feedback que eu tenho. Não tive grandes críticas e muita gente assim entra pra falar que a edição tava legal, que alguma coisa ficou bacana. Mas nesse sentido. E vocês venceram, acho que com o papel LWC, porque a partir do segundo semestre parece que tudo é só LWC. Só eu não compro a Brisa assim. Bright, porque eu compro muito depois. Droga, vai aumentar meu gasto. Eu adoro jornal. Eu tô perdido, o Brisa Bright era mais barato? Era. É o mais barato. É o jornal, né? O papel jornal. Mas vamos ver. Assim, em princípio, é isso que, essa notícia que a gente tem. Se tiver alguma mudança, eu dou um toque aí pra vocês. Ah, mas legal. A grande maioria falou que gostou. Desculpa. Não sei se vai ser só por causa do Guerras, depois se volta ao normal, essa resposta eu ainda não tenho. Mas pelo menos a LWC tá aí. Ah, legal. E agora, você já começou a ler Guerras Secretas, ou ainda não? Sim, começamos. A gente. Alguma parte, assim, eu não sei se vocês viram, como eu falei, acho que no Fast Comics lá, editei com o Rodrigo Guerrino o Guerras Secretas de 84. Então a gente fez os 4 volumes da coleção histórica, foi bem legal porque assim, você tem todo o panorama geral, o resgate, né? Por exemplo, alguns termos. Ai, teve gente que veio reclamar, poxa, Carol, por que você traduziu o Battle World como o mundo bélico? Amor da minha vida, não fui eu que traduzi desse jeito. Isso é um termo que já veio da época da Abril, tá sendo traduzido desse jeito, então a gente mantém aquelas traduções que já estão canônicas, consagradas. E acho que o importante da gente ter editado essa Guerra Secretas em antecedência às Guerras Secretas de agora foi a gente resgatar toda essa terminologia. Uhum. Então, desenvolvemos o mapa, que acho que muitos de vocês já chegaram a ver. Várias edições a gente está tomando cuidado de colocar eles para vocês em página dupla, ele é bonitinho, vai lá na edição para você acompanhar qual parte do mundo bélico está sendo usada naquela edição. E o mais legal é o lance delas estarem fechadas, né? Então você tem as histórias ali completas, que nem na zerada do Aranha, então a gente fica agora para agosto, que é o Guerra Secretas Homem-Aranha 1, que vem com esse Renove Seus Votos. Então, resgata o lance do uniforme. A gente colocou várias dicas na própria coleção histórica. A gente fez uns editoriais muito bacanas, eu adorei escrever aquilo, dá um trabalhão, mas a gente explicou a origem do uniforme, a gente deu um panorama de quem são os defensores, por que eles estavam ali no meio, os problemas com o Thor e com a Encantor. A gente foi fazendo um bando de coisas para deixar o leitor o mais inteirado possível, já preparando para essas novas guerras. Legal. E cara, tá sensacional. Vocês encheram de notas de rodapé, adoro isso. Não, a gente fez editorial grande, a gente conseguiu colocar tipo, página inteira mesmo. É. Nota de rodapé sem muito esculacho pra estragar a arte, mas a gente dividiu a revista de um jeito bacana e com editorial mesmo, página inteira, notinha, coisas bem legais. Putz, legal. O que a gente precisa saber então desse. Como que o Homem-Aranha vai estar chegando na Guerra Secreta? Então, se eu der essa resposta eu já estrago o spoiler animal assim, desse primeiro volume. Nossa, já no primeiro volume tem uma parte importante do Aranha, então. Do Aranha, sim. Temos surpresas boas, então. Tem surpresas muito bacanas. Assim, uma dica importante para o leitor. Não se desespere se você não leu a fase antiga. Essa fase nova, a gente tem então a linha principal que o Rodrigo Guerrino está editando, que vai sair como Guerras Secretas 1, 2 e 3. A gente já está com isso pronto. Eles vão te dar um panorama geral do que está acontecendo. E aí depois você pode ir lendo as histórias separadas, como é o caso do Aranha. E já no No segundo volume do Guerras Secretas do Homem-Aranha, já está totalmente inserido no mundo bélico. Já estamos ali guerreando na Ilha das Aranhas. E, cara, estão surgindo aranhas em vários lugares. O Aranha Verso foi importante para isso. Tem outros tipos de aranhas aparecendo em revista de Vingadores. Assim, vocês vão ter que dançar bastante para conseguir ler todo esse material. Mas, e fazer altas buscas. A gente vai colocar guias e notinhas. Essas sim, notinhas de rodapé é importante, como a gente fez com o Vórtice Negro, para indicar ordem de leitura, essas coisas. Podem ficar tranquilos que a gente está tomando super cuidado com isso. Então, desde a terminologia está sendo preparada com muito carinho, mas eu juro que se eu responder essa sua pergunta, eu vou dar um spoiler animal aqui. Então, Aranha, assim, a saga Aranha-Verso, ela foi essencial para essa nova... Não digo essencial, mas os personagens que surgiram ou que foram retomados no Aranha-Verso, eles vão aparecer em peso na nova Guerra Secretas. Vão aparecer. Inclusive distribuídos em outras revistas que, assim, a gente não tá habituado, né? Você vai procurar com título de Aranha, não. Como é o caso da... Se não me engano, é Vingadores 1. Guerra Secretas Vingadores 1. A gente tem surpresas aí de Aranha pelo meio das páginas, no meio da Guerra das Armaduras. Nossa, legal. Nossa. Eu vi algumas pessoas reclamando de... Aquela mesma história de descaracterização de alguns personagens dentro desse novo mundo. Não, assim, é que assim, a Guerra Secreta, sem tentando não dar spoiler, tirando a minissérie em si, as outras são tipo novos universos. Você vai ver várias novas versões dos personagens. Só uma coisa, vocês falaram de descaracterização, separado. Acho que até sei quem foi, hein? Então ainda vai ter várias, teve a Guerra das Armaduras que o Carol falou, vai ter uma aranha na. Guerra Secreta da Guerra Civil. Vai ter várias versões de Homem-Aranha. Sim. Não é só o Aranha que a gente tá conhecendo. Uma dúvida. Esse Battle World, ele vai se formar depois, e a gente vai. Ele vai se formar em algum momento e a gente vai acompanhar as histórias a partir da formação? Ou depois de um tempo de já formado e já mais ou menos estabelecido esses universos? Como que funciona? É que tô fazendo um paralelo com a saga Convergência. Convergência reuniu vários personagens e se passou um ano depois daqueles personagens já estarem nesse mundo novo. Imagina um mundo, você pega um mundo em branco, aí você coloca várias cercas dividindo em zonas. Uhum. Cada uma dessas zonas é como se fosse um mundo e eles sempre existiram lá. Tem a história passada, tem tudo. Eles vivem com aquelas regras dele. Não tem nada a ver com a versão que a gente está acostumado, com exceção de uma ou outra história. Uhum. Aí, por exemplo, na Renove Seus Votos, é como se o Aranha tivesse vivido naquele universo lá sempre. Uhum. Tá, interessante. Bacana ficar de olho nela. Essa é uma dica importante mesmo. E assim, não estranhem, gente. Milhares de universos, milhares de coisas. Se você vê personagem morrendo numa edição, ele volta na outra porque é. Eles estão todos ao mesmo tempo agora, então não encanem com isso, vai virar uma coisa... Eu quero ver como é que eles vão fechar isso tudo. Que eu achei o Aranha-Verso bem costuradinho, mas o Guerras, assim, pelo menos a principal que a gente já deu uma olhada, ela tá muito interessante. Eu quero ver como é que eles fecham todo esse resto. Embarque na Montanha-Russa. A Aranha que Vale, a história da May, vocês vão publicar? A Garota Aranha? Que saiu lá fora na Ilha das Aranhas, né? Deixa um pedaço, era 4 páginas. Era 4 páginas por edição. Vai sair sim. E deixa eu ver. Aranha Verso, agora a gente dá um tempo, mas ela volta com a Spider-Gwen já em outubro. É, e aí, bom, o resto acho que é surpresa, porque a gente consegue fechar a saga toda, mas. Acho que algumas coisas a gente está tentando. Tem até umas pequenas publicações que acabam entrando, como o caso de Secret Wars Journal, e tem o Battle World também, que está na Guerra Secretas. Algumas coisas que são histórias separadas, a gente também vai colocar isso para vocês. Claro, sempre pensando no melhor esquema de leitura para que faça sentido isso estar dentro da revista, né? Então, gente, muita coisa aí vai ser publicada. E acho que vocês vão curtir pra caramba. Vai ter quantas revistas por mês pra gente comprar? Cara, vou te dar um panorama pra agosto, tá? A gente tem Então, Aranha Verso 5, a gente tem... Mentira, essa de julho, perdão. Então, Guerra Secretas Homem-Aranha 1, Velho Logan já na saída, Guerra Secretas X-Men 2, o segundo volume, e o último rabicho que ficou preso aí de revista que não tá no nicho do Guerra Secretas é Wolverine 21, que aí fecha a saga, mesmo a gente tendo Velho Logan. E da parte do Guerrino, a gente tem então Guerras Secretas 2 e 3 da minissérie principal, e o Guerras Secretas Guardiões da Galáxia 1 e o Vingadores 1. Então isso dá 4, 6, 8 revistas para agosto. Poxa. E aí mais ou menos essa média, 8, 10 revistas aí para setembro, e aguardando confirmações. Legal, bastante. Bem, vai pegar o universo Marvel todo mesmo. Vai, tá muito legal, gente, não é porque tá lendo antes, assim, mas a minissérie principal é importante. E não pensei assim, algumas respostas, tipo, algumas coisas que a gente falou por aqui, coisas que o Magarin falou, isso vai aparecendo com o tempo, tá? Não entre em desespero de você não, ai meu Deus, tô perdida, não tô entendendo nada. Não, vai na fé, vai na fé, vai dar certo. Eu acho legal vocês juntarem as minisséries, né? E encadernados fechados, porque a gente não fica perdido, são muitas publicações, mesmo para o leitor acompanhar. Se ela fosse lançada num mix, ou mesmo sozinha, ao longo de 5, 6 meses, a gente ia se perder muito mais. As histórias fechadas, elas são mais fáceis de acompanhar. Sem dúvida. Ainda mais com essa confusão de multiversos, pintando para tudo quanto é lado, fica mais fácil se você tiver a publicação com um bloco mesmo. E a gente conseguiu aí ter esse cuidado para facilitar para vocês. Sim, bem legal. Então, eu vou esperar a história da May, que é o que eu quero. A Renove Seus Votos, que é legal. Apesar de ser do slot. E a Aranha Verso, né, que é o prelúdio do Web Warriors, que é o que me interessa. Tá. Do meu lado, eu digo que realmente tá me parecendo bastante promissor. Vai ser. Eu vou gastar bastante. Eu acho que sim. Ainda bem, que eu tomei emprego. Que bom. Pra galera da velha guarda, assim, quem viveu nos anos 80, tipo eu, que teve uma infância bem feliz, andando em porta-mala de Fusca, assim, cadeirinha. cara, tem umas surpresas assim muito bacanas pra gente em quarta capa aí. Dá uma olhada, vai trazer memórias à tona. E assim, uma quantidade de capa variantes interessantíssimas. A gente tá tentando montar pôster e umas coisas assim pra ver se sai no miolo de revista aí pra ficar de presente pra vocês. Estamos tentando, algumas coisas estamos tentando, mas vai valer a pena, cara. Bastante. Legal. Então tem bastante coisa pra ler até o final do ano. Tem sim. Vão, saindo do Guerra Secretas, vão sair alguns outros encadernados. Você sabe, tipo, acho que Justiceiro foi anunciado, já deve estar pra sair. Mas alguns sim. Encadernados dessas historinhas fechadas, que são do Marvel Now, mas não necessariamente. Cara, tem algumas coisas. Tem algumas coisas assim que estavam entrando, mas a gente. Eles deram uma parada com as confirmações de encadernado grande, porque teve que ter alguns resgates por conta de publicação. Então, por exemplo, a gente queria ter republicado algumas coisas aí, ainda estamos esperando. Por exemplo, da guerra, a Era do Apocalipse. Se você for ler esse agora, você não vai sentir falta de ter lido ou não o anterior. Mas tem coisas assim que eles pediram para sair de novo. Esse não é o caso de um deles, mas... Então, eu não sei confirmar exatamente o que está para vir aí, mas eu sei dessa parada. Parece que vai ter uma reunião agora na sexta-feira para definir direito o que é importante sair para ajudar na leitura, ou não para tudo e segue aí com a programação normal, né? Anota aí na sua planilha aí o motorista fantasma. Vocês esqueceram, tá. E agora que ele vai aparecer na série da SHIELD. Vamos ter que precisar. A gente vai dar uma olhada no que dá para encaixar aqui. Mas tá anotado, já tá anotado. Bom mesmo. Ok. Então, é isso. Beleza. A gente fez um panorama, acho que bem, bem legal. Bacana, e sem spoiler, gente. Desculpa não ter respondido mesmo, mas senão a gente não, já mas... deixou, né? Não, mas é sem spoiler. É essa a ideia. O pessoal hoje em dia Hoje em dia, se bobear, a gente fala que vai sair Guerra Secreta, o pessoal já vem falar que é spoiler. O pessoal de hoje é muito frágil. É, então, imagina, a galera fica andando com cadeirinha dentro de carro, olha só, faz falta tomar umas pancadas no furo, né? Melhor definição. Desculpa, mas eu precisava dessa. É assim que a gente encerra. Não é? Só falta subir agora. Fuscão preto, você é feito de aço. Fez o meu peito em pedaço. Beleza, essa vai ser a música de transição de bloco. Deixa eu mandar um beijo antes, então. Falou, galera, valeu pelo convite de novo. Aracnofano, horário. Total. Pode fazer seu jabá, comprem revistas da Panini. Por favor, comprem todas. Vão ser, acho que, mais ou menos 46, mas super bem investidas. Pensa no papel de WC, galera. Acho que é isso, galera. Valeu, e qualquer dúvida, tamo no Face, né? Por aí. Beleza. Obrigadão, valeu, foi legal. Eu que agradeço, gente. Valeu mesmo. Você é feito de aço, fez o meu peito em pedaço, também aprendeu a matar. Fuscão preto, com o seu ronco maldito. Então, a gente agora está tipo, num bloco para falar dos X-Men, como a gente está falando de todos os personagens, ou quase todos, ou os relevantes, ou os que a gente se importou. Viu? Inclusive X-Men, eu quero deixar claro. X-Men, o Prasso quis participar, porque quando a gente falou era X-Men, ele falou, eu vou. Ele veio. Até liguei o computador, né? Falou, não sei se eu participo. Falei sobre os X-Men, ele, opa, já tô no Skype. 20 minutos antes. E para esse bloco a gente chamou o Leonardo e o Henrique, que são lá do Mutação em Debate. Afinal, pra falar de X-Men, nada melhor que o pessoal que é igual a gente, que é especializado em um assunto só. Pensei que você ia falar nada melhor que pra falar de mutantes do que os próprios mutantes. Ah, pode ser, quem sabe. Eles têm poderes. Eu nunca fiz novela Record, não, gente. Que isso? Graças a Deus, né? Caminhos também não tenho banda de rock. Caminhos do coração. Então, pra... Como vocês já ouviram nos outros blocos, eu espero. A ideia aqui é contextualizar como estão os personagens até zerar tudo e depois não valer pra nada nos Guerras Secretas, que depois vai mudar tudo, mas a gente sabe que muda tudo e no fim fica tudo igual. Então, fazer um resumo dos últimos anos dos X-Men, o que aconteceu, quem morreu, quem voltou, quem está aí, se já existem mais de... Eram 109? Tinham sobrado lá. 198. Se já aumentou, se já diminuiu. Então começa aí que é o de X-Men, não entendo lufas. Nossa, a gente vai retroceder tanto. Mais ou menos. E no princípio havia o apocalipse. Ah, no princípio. Pegando o Marvel como padrão, né? É a fase capitaneada pelo Brian Michael Bendis, que encerrou então o trabalho dele nos Vingadores. E depois de AVX assume a franquia Mutante com dois títulos. Mas você falou que vocês iam comentar os personagens relevantes, tudo. Eu queria entender até agora onde os X-Men são relevantes pra Guerras Secretas, que até agora também não entendi. Ainda mais porque se o Wolverine tá morto, aí sim que os mutantes não são nada relevantes na saga. Então. Ah, mas é legal. A gente tá tipo, à toa. Tipo, quem não leu X-Men até agora, tá tranquilo, não precisa ler, porque vai entender tudo Guerra Secreta, BC, X-Men, não tem... apesar que nas Guerras Secretas vai ter umas 75 revistas dos X-Men lá, durante ela. É, que, aí depois, que não importam pra nada, só pra poder caçar níquel, né? Só pra poder vender gibi mesmo. Ah, mas... E se não vier a pessoa que não lê tudo, né? Que não lê essa fase mutante, ainda vai evitar de passar raiva com uma conclusão bem preguiçosa de plot, né? Ah, pelo menos teve conclusão, não foi igual no Ultimate que. Olha ali, terminou. Então. Henrique, fala um pouquinho aí do Bendis, então, o que ele tá fazendo aí, que tipo, nada, mas fala do nada aí. É assim, legal falar do nada. Essa fase Bendis, eu acho que na verdade ela é mais um exercício filosófico que um gibi. Porque é um grande exercício sobre o nada. Nada acontece, nada se desenvolve, não chegamos a lugar nenhum. Ah, mas isso é o mesmo. Mas ainda publicou mesmo assim. Mas você, você resumiu a carreira do Bendis. Nada acontece, nada desenvolve e tudo isso em 100 edições. Olha, mas aí eu faço uma defesa de Bendeus. Porque Bendeus até 2010 ainda tinha vontade de escrever gibi de super-herói, ainda saíam coisas boas. Depois de 2010 o cara entrou no automático pela, mais pelo contra-cheque que eu. Então, assim, a gente divide a carreira desse homem em dois momentos claros. Mas eu admiro enquanto ser humano, eu não tenho rancor dele, não. Só fez uma fase lixo nos Mutantes. Mas beleza. Aí a proposta do Bendis. Ele lança duas revistas mensais, inicialmente ao New X-Men, que começa quinzenal, com a arte do Stuart Immonen, que a premissa é o Fera trazendo os 5 X-Men originais do passado para poder confrontar o pós-AVX e mostrar a ele o que ele virou. Aí ele espera que essa inocência e tudo mais comprove ao Scott que ele tá errado. Assim, é uma boa ideia um sujeito violar o contínuo do espaço-tempo só para poder esfregar na cara de um amigo que ele tava certo e ele não? Não sei. Pro Bendis pareceu. E paralelamente vai mostrando o Scott reformando os principais elementos lá da equipe de extinção da fase do Giller e começando a buscar mutantes para poder fundar uma nova escola e poder lançar as bases da revolução mutante dele. E colocar o nome da escola de Escola Xavier para causar um frisson. Isso, ele criou o Bolas Douradas. O Bolas Douradas, o melhor personagem dos últimos 10 anos. É, você vê que falta editor quando eles permitem que o personagem chamado Bolas Douradas seja publicado, né? Mas tudo bem. E aí, acaba desmembrando em duas revistas, Uncanny X-Men, com a arte do Chris Bachar inicialmente, e ao New X-Men, ficando com os X-Novinhos. E aí vai a fase. Nós temos logo, nesse início, nós temos um crossover, que é a Batalha do Átomo, que também é outro grande exercício sobre nada, já que a gente tem várias versões de várias cronologias de várias linhas do tempo dos X-Men, do passado, do presente e do futuro, se encontrando, e no final nada acontece, porque a gente pensa que os X-Novinhos vão voltar pro passado. Não, eles estão aí até hoje. Então, assim, eu não entendo muito bem qual foi a proposta desse crossover, mas tudo bem. E aí... O tempo em X-Men, ele sempre foi meio maleável. Mas nessa era Bendis, o tempo não tem nenhuma... Tudo pode, a gente faz qualquer coisa e tá valendo. Toca pra frente. Tudo pode nos X-Men mesmo. Eu acho que, na verdade, o que o Bendis queria, como ele curtiu muito aquela frase de que o tempo é uma coisa e está quebrado, ele queria ter uma oportunidade pra usar isso de novo e lançou esse cross aí. Porque foi a única coisa que rendeu. Aí, a partir daí... Ultimate X-Men ainda é um GB bacana, elegível ao New X-Men, vai cada vez mais se degradando. Ultimate não, Uncanny. Uncanny, tudo a mesma coisa. ao New vai se degradando cada vez mais em um exercício de ver a grama crescer, culminando no... Aquele cross com mais Morales lá, aquele arco, na verdade. Que eu ia falar, agora. Todas as edições são repetidas. Elas falam a mesma coisa, tem a mesma capa, é tudo igual. É verdade, nossa, eu não tinha, assim, ficado com essa sensação que eram todas iguais, mas as capas realmente foi terrível. A gente esperou meses e meses pra... Quem não lia X-Men, só lia Homem-Aranha, só lia Ultimate, ficou meses e meses comprando pra não ter nada no final. Foi incrível. E assim, o curioso é que você vê que realmente o Bendis não tinha assunto pra aquilo ali, porque ele ficou enrolando nesse gibi, e depois ele assumiu que ele queria ter uma última chance de escrever o Miles Morales no universo Ultimate. E aí ele foi e queimou o plot dos Utopians, que é um negócio que ele tava lançando lá desde o fim de Batalha do Átomo. Ele queimou o plot, o quê? Em uma edição, enquanto ele enrolou... Duas edições, a gente foi ridículo aquilo também. Não, e o pior, assim, foram duas edições, né, de Utopia, mas pior que eu gostava, até a Batalha do Átomo, principalmente de Uncanny X-Men, era muito bom, e a New X-Men, eu não gosto muito de histórias que mexem no fluxo temporal, nada, mas tá, tava até aceitável, vamos ver o que acontece, será que a Batalha do Átomo vai, agora vai, tipo, hoje sim, assim, é o Rubinho perdendo na última, na reta de chegada, e o Schumacher passando, foi tipo isso. E dali então só piora, mesmo Mancani, quando vai ter aquele arco do Matthew Mallory, lá, o mutante mais poderoso do mundo da última semana, e as travas mentais do professor Xavier, e tudo que acontece, todo mundo morrendo, não sei o quê, e mesmo que ele vai fazendo com a Eva Bell, que é um personagem interessante, mas o Bendis consegue estragar uma personagem recente e boa personagem, então as coisas vão começando a ficar ruins, pra chegar naquela etapa em que, as capas começam a refletir o conteúdo, que nem aquela capa de Ciclope versus Destructor e não tem nada de Destructor na história. A gente começa a rolar coisas bizarras, assim. Ou, vamos tirar coisas do Toba. Qual é a coisa do Toba da semana? Ah, o Homem de Gelo adolescente é gay, mas o adulto talvez não seja gay. E agora? O que aconteceu nesse meio do caminho? E ele começa a queimar plots, assim, os próprios os utopianos também. Aquela ideia que, de alguns mutantes querendo viver sozinhos, isolados nos escombros de utopia. Ele começa a fazer coisas assim à toa, pode chegar numa edição 600 e você fala, agora vamos saber o que era a Revolução Mutante, que era o plot assim, que ele sempre plantou. E aí era uma piada a Revolução Mutante, era tipo assim, eu tô só criando, tô só zoando vocês, pra vocês ficarem com medo da gente, lembrar que a gente existe e a revolução é essa. Porra, Bendis, o cara, ele não sabia o que fazer e foi fazendo e pensou, daqui 3 anos eu descubro o que é a Revolução Mutante. E aí passou 1 ano, passou 2 anos, chegou no 3º ano e ele não descobriu. É minha última edição mesmo, vou cagar na cabeça da galera, porque nada que eu escrever aqui vai servir, já vem Guerra Secreta, depois era tudo de novo, então vou soltar qualquer coisa de última edição. Cara, o Bendis realmente é o exercício do nada, porque ele não sabia o que fazer, ele foi no piloto automático fazendo qualquer coisa. É assim, eu vou dedicar um capítulo aqui para Uncanny X-Men 600, mas já que o Léo entrou no médio Uncanny X-Men, eu acho que esse gibi ele tem 2 pontos de virada. Assim, ele vai muito bem, primeiro até a edição 19 lá, que revela quem que é o responsável pelos sentinelas, que é uma das maiores decepções que eu já tive na minha vida. Que ele vai criando mistério, que o cara era para ser o personagem de New Avengers que não foi usado. Nossa, aquilo é muito escroto, puta que pariu. Pra gente ver que é o Fera Negro doente. Pô, Bendis, você vê que o cara, na verdade, eu até acho louvável isso, porque eu curto essa caracterização do Fera chato e reclamão que o Fraction criou, e você vê que claramente o Bendis queria... É assim, o Bendis é meio um fanboy escrevendo gibi, na verdade. Ele vai punhando os personagens que ele gosta e detrata os que ele não gosta. O Fera é um personagem que claramente ele não gosta. E foi o grande vilão da passagem dele por X-Men. Aí ele vai e revela que o Cabeça de Aquário, que era o cara lá, o Pica das Galáxias, manipulando todo mundo pelas sombras, era o Fera Negro. Beleza. Mas aí o gibi continua bom. Aí a gente chega no ápice do nada, que é o arco do Matthew Mallory. Que assim, tudo que acontece... Em engenharia a gente tem um negócio chamado tribologia, que é o estudo das superfícies. Todos os artigos científicos que você tem de tribologia, a conclusão é para provar que a introdução está errada. E o artigo não prova nada entre si. É basicamente esse arco do Bendis. Todas as premissas que ele levantou no início do arco foram anuladas no final. Relacionamento do Xavier com a Mística? Sumiu. O mutante mais poderoso da última semana? Sumiu. Até o testamento em si ele conseguiu fazer um retcon no meio da história. Então assim, foi... Aí depois disso aí, esse gibi acabou. Aí a gente chegou na clássica capa do Ciclope luta com Destructor, não acontece isso no gibi. E por fim, culmina na fantástica Uncanny X-Men 600, que é uma edição tão preguiçosa que o Chris Bachalo jogou helicóptero voando no Google Images, pegou a imagem, copiou e colou na edição. Isso é sério. Você vê os pixels do helicóptero colados na edição. É feio demais esse quadro. Aí, eles tiveram meses pra fazer a edição, porque atrasou tudo. Eles tiveram meses e saiu essa bosta aí. A edição ia sair num mês, saiu 2 meses e meio depois. E mesmo assim era zoeira. E aí a gente chega com a grande revolução mutante que o Ciclope tá preparando lá desde a Carta à Humanidade da fase Guilherme. Opa, pessoal, a gente não sabe muito bem o que é. Eu tô aqui falando que vai ter Revolução Mutante, vai ter. Mas assim, é mais pra pressionar o pessoal do que ter uma revolução em si. E aí chega lá o Magneto. Opa, Scott, você tá aí doidão? Ah, mas é legal você enlouquecer, você tem meu apoio, pode continuar doido aí. E acabou. É isso, são 600 que atrasou 6 meses e essa é a culminação de uma história que levou sei lá quantos anos pra ser contada. É um sincero parabéns a todos os envolvidos. O Bendis é o Sérgio Malandro, então. Ele deu uma pegadinha de 3 anos. Olha, e o Magari reclama da fase atual do Homem-Aranha, hein? Caramba, gente. É, a Marvel, como um todo, deve estar uma bosta. O Demolidor tá legal. Tem muita coisa boa saindo, mas o problema é botar um Bendis com má vontade e aí você ainda vê os leitores culpando o editorial e não sei o que. Gente, o final da fase de Vingadores foi a mesma coisa. A questão é a preguiça e má vontade. Não é editorial. O editorial não cai em cima do Bendis. Editorial cai em cima, sei lá, do Duane Sierczynski ou do... Do Sam Humphries. O editorial não cai em cima do Bendis. Nossa, então tem que bolar uma pauta. Quem que é pior? O Bendis terminando as séries ou o Sierczynski terminando as séries? Mas a diferença, pelo menos o Bendis, ele é um ser humano civilizado e não dá piti. Ele pelo menos termina o gibi com uma vontade. Ele não sai brigado com Deus e o mundo xingando a mãe do editor no meio do caminho. Ele então, fica assim, de mal, né? Mas eu acho que assim, da franquia Mutante pré-Secret Wars, o que importa é isso. Aí a gente tem aquela série de onda do Wolverine também. Puta que pariu. E essa porra vai sair no Brasil? É a única revista que não vai ser cancelada pra Guerras Secretas. Vai ficar, porque eram edições semanais. Então você vai ficar saindo até metade do semestre que vem com só bomba. E aí todo mundo fala, o cara paga pau pro Charles Soule. Mas ele é o responsável por isso aí, junto com, não sei, Ray Fox. Não esqueci o nome do cara lá. É tipo o cara do V de Vingança. Esqueci o nome do porra. Meu, impressionante. É tipo um Ray com, parece o Guy Fawkes do V de Vingança. Não lembro quem. Mas o Charles Soule, na franquia Mutante, ele passou rapidamente pro Wolverine, com a morte do Wolverine, isso. Não, não mostrou que veio todo mundo pagar pau por outros títulos dele, mas a franquia Mutante também foi zero à esquerda. A morte do Wolverine foi bem legal, eu curti muito o gibi. Mas o problema de Wolverines, na verdade, não é o Charles Soule. O problema é o maldito do Mike Mertz, que fica aí igual o Alexandre Pato do Corinthians, sempre vai embora, mas sempre volta pra Marvel. Nós temos essa... O Magaren curtiu a piada de referência de futebol, hein? Não, a gente sempre faz. Mutação em debate é cheio disso. É, sempre tem que ter referência padrão de futebol, né? Mas... o Mike Martin, nesse último retorno, ele fez questão de trazer todos os restolhos do Bat Office pra franquia Mutante. Mas, assim, é todo mundo. Gente do calibre do grande Ray Fox. Até trouxe a Margaret Bennett. Só restolhaço. E aí, esses restolhos, ele achou legal entregar um título semanal pra eles. Só que aí o cara vai, pula da Marvel no meio do caminho, fica os restolhos à deriva, e de verdade, nada daquele título vai ser aproveitado. Porque ninguém se importa onde que tá o corpo do Wolverine. Então, assim, nada. Foram 20 edições pra nada acontecer de novo. Nesse meio do caminho, ainda tem Vórtice Negro, que é a porra do trabalho do Sam Humphries, querendo fazer cross com todos os títulos do mundo. E ele no Brasil saiu prejudicadíssimo, porque sai em X-Men, sai em Guardiões da Galáxia e sai também em Universo Marvel, e aí, mas sai o capítulo 10 e o 12 na mesma revista, sendo que o 11 tá em outra revista. Nossa. Aquela zona que só a Panini consegue proporcionar pra gente aqui. Então, realmente, eu não sei o que a gente tá discutindo aqui, a gente tá fazendo exercício sobre o nada em cima do nada, gente. Não, vocês nem pulem esse capítulo aqui, porque vocês não precisam saber o que aconteceu com os X-Men até Guerra Secreta, não faz diferença nenhuma. Isso aqui é niilismo em forma de gibi de podcast, gente, é filosofia avançada. Daqui a pouco nós vamos começar a discutir aqui, assim, falou Zaratustra, e é filosofia em ação. Agora, mas foi interessante aí você falar que o Bendis é a prova viva de que realmente no fundo do poço existe um porão, quando o Sam Humphries é o cara que salva o trabalho do Bendis. E quem tornou legível o Vórtice Negro foi o Sam Humphries. Você vê que realmente assim, o ser humano consegue chegar a pontos baixos. E aí a gente teve também o grandíssimo julgamento da Jean Grey, que foi o outro cross com Guardiões. Tô sentindo que foi ótimo também, quando você começa falando grandíssimo. Foi mais um gibi que foi do nada lugar nenhum, né? Eita, beleza. Na verdade, já perguntou alguma coisa daquilo ali, Léo? Eu não acho que ficou nada, não. O primeiro flirt de Kit e Peter Quill pra depois ela ter mais um Peter comendo ela na vida. A menina só deu pra Peter até hoje, gente. E porque eu tenho certeza que o Homem de Gelo não comeu. Aí você tem que ver qual versão de Peter Quill, né? Se foi o Homem de Gelo pré-cura gay ou se foi o Homem de Gelo pós-cura gay. Porque o Bendis é o único personagem que consegue escrever. O Bendis é o único cara. Assim, a própria edição da revelação do, do Homem de Gelo, do Homem de Gelo gay foi um absurdo, né? Foi uma falta de tato colossal do Bendis. Ele achou interessante a Jean arrancar o Homem de Gelo do armário, quebrar a porta do armário dele com o machado. Foi uma das coisas mais grosseiras que eu já vi na minha vida. Eita, Lelê. É, então, assim, acho que é isso. O que mais que teve aí? X-Men nesses últimos 2-3 anos é que não vale nada. Passa para as Guerras Secretas direto. A última fase boa de X-Men foi do Giller. Assim, quem quiser ler X-Men, lê até a VX Consequências 5, e aí pode parar que tá complicado. É, dá pra salvar personagem. Os mesmos de Uncanny, eu acho que já o Neil dá pra salvar no máximo o primeiro arco, que realmente a situação é ruim. Os outros títulos de X-Men, mesmo o Amazing X-Men, que vinha com uma proposta interessante, o Aaron abandonou o barco no meio do caminho, como o Wolverine, os X-Men também abandonou o barco no meio do caminho. O X-Men sem adjetivo foi piorando gradativamente. Quando começou com o Wood, até aquele legalzinho, depois foi caindo pra chegar em Margaret Bennett mesmo, ninguém sabendo nada do que tava acontecendo mais. Sem X-Factor e Peter David, ficamos órfãos de títulos bons de spin-off. Legado pra mim do Spurrier e X-Force do Spurrier também não deu em nenhum lugar. O Sam Humphries com o X-Force também não deu em nada. Realmente é uma tristeza, é triste. Tanto que eu compro porque eu sou verme as coisas aqui no Brasil, que não dá vontade. Dá tesão quando eu compro uma coleção histórica X-Men, e aí com Paul Smith, ou Tinha, ou David Cockrum desenhando, Byrne desenhando, que o Claremont escreve. Agora, o que sai agora realmente é uma tristeza só, gente. Que é isso? Ah, você falou você falou da Amazing X-Men aí. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos 15 anos, é se tem Amazing, corra. Eu não sei qual adjetivo falta mais pros X-Men, porque já receberam todos, já, gente, tá? E não vai. Não é isso que muda, galera. Não é isso que vai vender. Tem que colocar gibi de qualidade na banca. Não é o nome que vai fazer vender. Caramba, os caras não entenderam até hoje agora. E aí, X-Men fica vendendo aí. A maioria dos títulos vendendo na casa de 30 mil, 40 mil. Que isso? Isso é lixo perto do que vendia anteriormente, cara. Não dá. Invariavelmente, a Marvel ou a Disney conseguiu boicotar os X-Men. De uma forma ou de outra, assim, colocando. Por querer ou sem querer. A gente entra num ponto polêmico. Que eu sempre fui um grande. Detrator dessa história do boicote. Porque mal. A Disney alocou, a Marvel alocou os maiores talentos do mercado. Até hoje, o Lemire é um grande nome. Nós temos nomes muito fortes na franquia. Pra mim, o que matou a franquia X-Men mesmo. Não foi o boicote, não foi editorial, nada. Foram os leitores mesmo. Os leitores que ficaram aí. Igual fizeram já que o podcast Arecnofã. Igual fizeram com Aranha, que não deixaram Aranha. Os leitores americanos não deixaram a Aranha crescer. Ficaram sempre no mesmo círculo vicioso. O X-Men foi a mesma coisa. Sim. Que ficamos sempre. Vamos ficar nesse. Ficaram comprando a revista do Humberto Ramos, né? Em vez de boicotar o Humberto Ramos, ficar comprando, terrível. Não, mas a questão não é isso. A questão é, por exemplo, os caras quererem ler a mesma coisa. É um Peter fracassado, vivendo com a tia May, com problema amoroso e impossível de resolver. X-Men é a mesma coisa. Querem ler o quê? Equipe Azul e Dourada, Professor Xavier, Escola Magneto. Resultado, a franquia chegou no esgotamento. Depois de 25 anos da mesma coisa, você pode botar lá um prêmio Nobel de literatura que o cara não vai conseguir sair desse beco sem sair. A franquia está esgotada. Chega um ponto. Qualquer suspeito de criatividade que a gente tem. Chega o Morrison, imediatamente reverte. Chega o Fraction e o Gillen, imediatamente reverte. Então isso lá pra trás ainda. O Claremont queria mudar o som da franquia. O que é que a gente tem? Lobo e Inicieza. Então assim, chega um ponto que você não tem mais pra onde ir mesmo. Fica um beco sem saída. Só porque... Que triste. Só porque a gente não comentou, e não que seja muito bom mesmo, mas a série própria do Magneto, com o Cullen Boom, que... Bom, não é assim, na arte deixa a desejar em muitos momentos também, e mesmo o roteiro não é assim essa grande primorosidade toda, mas é uma revista honesta, um gibi honesto, credenciou até o Ban, que já tinha feito um trabalho escroto no Wolverine, assumiu um dos títulos no pós-Guerras Secretas, e é uma história talvez a que mais ficou envolvida no restante da Marvel, porque teve que estar aí em DA e teve que estar aí também de Guerra Secreta, e ficou mesmo os primeiros, chegou até a boca, assim, foi a última história, último gibi acabado dos Mutantes, e desembocou diretamente em Guerras Secretas mesmo, o que é bacana pelo trabalho que tem sido feito com o Magneto. Talvez isso tenha sido um acerto já, que começa lá com a equipe de Extermínio, claro, começa com o ajoelhar do Magneto pro Ciclope com o Fraction, mas ganha força no Gillen, e depois o Bendis consegue fazer um trabalhinho não tão descartável assim no começo da fase dele, quando o Magneto ainda tá junto com o Scott, e depois que ele se separa e vai seguir carreira própria, ali, carreira solo de novo, é um trabalho interessante do Boom. Então acho que é uma das únicas coisas a salvar, mas a gente gosta muito. Eu acho só ok, é que perto do resto destaca mesmo a série do Magneto, mas realmente também não chega nem aos pés do que foi escrito, né, nas décadas anteriores na franquia, só porque perto de Sam Humphries, de Margaret Bennett, de Cy Spurrier, isso aí é pérola. Mas pelo menos ganha do Christopher, né? Ganha do Magneto Christopher. Magneto Christopher? É Christopher o nome dele, aquele cabeludo. Oh, Joseph. Joseph. Pelo menos ganha dele. Eu já não sei porque eu me recuso a ler Gibi do Kulembun, então eu não sei. É questão de princípio isso aí. Acho que o que define o homem são princípios e os meus limites são o Kulembun. Não leio isso aí, não. Os meus princípios são Mark Guggenheim. Não, mas o Guggenheim é o Kunku. Esse cara, assim. Eu acho que na verdade ele esforça pra escrever Gibi ruim, porque não tem condição de alguém fazer aquilo ali por acidente, não. Não é possível. Então, não sei. Ah. Acho que é isso, né? Acho que nós falamos de toda a ruindade. Resumindo, pulem, deixem bem marcado pro pessoal aí o horário do próximo bloco, para que eles já avancem diretamente e não percam o tempo precioso nessa parte. Então pulem Homem-Aranha e pulem X-Men. Ok. Não, Homem-Aranha é tão mal assim. Vamos ler um livro no lugar de gibis, então. Depois com tempo, gente. É, mas livro de verdade, não livro baseado nos quadrinhos, que também aquele lá são umas bosta. Eu tava lendo da Guerra Secreta, eu abandonei. Nunca quis comprar de X-Men, que é um livro, né? Continua lacrado ali. Um dia eu lerei quando eu já tiver. Quando eu perder de vez a confiança, a esperança na humanidade, só pra terminar. Ah, eu tenho tanta coisa legal pra ler. Que preguiça. Se eu quiser ler quadrinhos, eu leio quadrinhos. Ou leio algum livro que não seja. Tipo, Cata Selvagens, que não vai ter quadrinhos sobre isso, além da minissérie, né, original. Mas eu não vou ler esses livros da Gineira. Isso vai cortar, né? Talvez, não sei. Mas que é uma bosta. Guerra Civil eu abandonei, conseguiram deixar o Aranha mais retardado que o dos quadrinhos. Bom, então acho legal. Que, gente, vocês resumiram bem os X-Men aí em uma frase, né, pula tudo, não faz falta. Até porque. Bom, obrigado, prazer então participar e falar mal do que aconteceu com o X-Men recentemente. Porque a galera, no Mutação em Debate, o pessoal reclama muito, que a gente paga muito pau quando a gente faz os podcasts de clássicos, histórias clássicas, e é sempre chorando, reclamando com o material atual. Mas, gente, será, né? Eu só falo que. A boca só fala do que o coração está cheio, gente. Compre a coleção histórica dos X-Men, que vai ter a da Ninhada. É uma das minhas histórias preferidas. Exatamente. Saiu o volume 6 agora, li ontem, que é a primeira parte da Ninhada. E vamos aí que naquela época. Assim, naquela época vale a pena. Hoje, rapaz. Não, eu te entendo. I know you, what you feel, proud. Aquele meme lá de vamos nos abraçar e chorar juntos. Então é isso. Só a coisa tão ruim que não tem vontade de recorrer à pirataria. Eu esqueço, passa duas semanas que eu lembro. Caramba, já saiu tal edição. Mas aí eu não sei porque eu baixo, só pra tristeza mesmo. Ah, eu só leio encadernado. Inclusive eu tô aqui esperando fielmente o final da fase Bendis pra dezembro, pra eu poder ler tudo de uma vez e reclamar. Eu ainda sou pior que o Léo, que eu ainda compro importado ainda. Isso aí é mais masoquismo. É assim, é o que a gente faz, né? A gente nasceu assim, escolheu ser assim, então. Podia ser pior, eu podia torcer pro Corinthians, cara, então tá tudo certo. Ei. Você podia ter perdido de 2-0 pro time do Flamengo desfalcado. Eu podia perder do Atlético Nacional em casa. Opa, perdi. Essa piada funciona com gente que assiste futebol. Pois é, por isso que eu ri. Não deu. É uma pena não ter mais ninguém aqui para poder zoar do cartão vermelho de 30 milhões, mas tudo bem. Fica no coração do Léo aí, que ele vai levar isso pra vida. Nós eliminamos o Galo, essa era a nossa contribuição para Libertadores. Então por hoje é só, né, pessoal? Um abração aí, muito obrigado pelo convite. Como é? O site. Valeu. Venham sempre falar mal. É, deixa eu falar. Fala bem também, mas falar mal é divertido. Não, mas falar mal é legal. Você desestressa você. Vocês vão até dormir mais felizes e vão até esquecer que amanhã é segunda. Pensa que vocês exorcizaram 20 números, 40 números de X-Men. Vocês salvaram milhares de vidas, né? Que as pessoas agora vão evitar ler essas coisas. Nós exorcizamos, mas os últimos 3 anos não voltam mais. Terrível. E a gente termina com uma lágrima e uma musiquinha do Hulk. Todo mundo triste. Bom, valeu, galera. Falou, pessoal. Falou, então. Não vai dar espaço pra fazer o jabá? Jabá? Beleza. Entra. Bom, aí. Mutação em Debate, podcast Mutante, também ligado ao site do Marvel66.com. Lá vocês nos encontram, também nos encontram pelo feed, podem buscar aí nos celulares Android, ou iPhone, iOS, por Mutação em Debate nos aplicativos de podcasts. A gente está com uma frequência mais ou menos mensal, a gente procura revezar entre um tema BR e um tema US, então algo que está saindo lá fora. Então, mais recentemente, a gente tem falado do começo de Guerras Secretas, de Guerra Civil. Guerra Secreta a gente já falou lá no ano passado, então começo da Segunda Guerra Civil, sobre Apocalypse Wars, que é a saga mutante que está em curso também. E na parte BR, sempre trazer um pouco de histórias clássicas. No final do ano, a gente sempre conversa com algum editor da Panini para revelar as novidades mutantes para o ano seguinte aqui no Brasil. E basicamente isso. O Henrique tem uma sessão bacana, se ele quiser falar dela aí também, que tem que cobrar dia e noite para ele poder me mandar no prazo. A questão é a seguinte, a questão é que o Léo não entende que um homem deve honrar seus compromissos, uma pessoa assim, com uma vida tão atribulada, tão cheia de compromissos como as minhas, mas eu sempre cumpro minha palavra e sempre mando a nossa sessão Segredos dos X-Men para ele, que é um campo bem bacana em geral, de 3 a 5 minutos, que tem assim, um tema obscuro, algum plot abandonado, algum retcon bizarro, alguma coisa mal feita. Em resumo, assim, tipo a fase do Bendy, só que na história da franquia. E a gente vai, discute, apresenta os bastidores pro pessoal, é bem legal. Sempre no final de cada podcast, que eu sempre mando, inclusive via WhatsApp pro Léo, vocês veem que a tecnologia chegou mesmo ao podcast. Então escutem, que vale muito a pena. São coisas, assim, que vocês não veriam em outro lugar, só no Mutação em Debate. Exatamente. E o Henrique grava cagando, galera. Só vou revelar aqui esse bastidor. Por isso que faz eco. Ah, tá explicado, então. Mas eu entendo, porque pela opinião aí de vocês referente a essas histórias, faz sentido. Ele entra no clima, né, da história. Tem que harmonizar o ambiente. Doutor, um feng shui aí, de um trabalho em feng shui. Muito bom. Então agora a gente vai aqui falar dos Vingadores. Acho que é o bloco mais importante para entender a Guerra Secreta, porque tudo vem de lá. Foi onde o que culminou em Guerra Secreta começou e foi desenvolvido, talvez, nas revistas dos Vingadores. E agora a gente chamou o Paulo e o Sérgio Coveiro lá do Inominato, Marvel 66, para falar dos Vingadores. Eu pensei que era o bloco mais importante porque a gente tava nele aqui, mas tudo bem, beleza. É por isso que a gente chamou vocês, porque é o mais importante. Modéstia, isso sim é importante. Da onde acho que é vale começar vocês que estão mais por dentro. Desde o começo da fase do... Então tá, eu... Se fosse pra começar do começo, eu ia dizer... Ah, e o Hickman escreveu o Quarteto Fantástico e colocou um monte de sementes, sei lá. É, eu acho que é bom começar com a... Basicamente com a introdução que o Reed Richards colocou, né? Que ele descobriu que tudo morre, né? Tudo é destinado pra morrer. Mas, de alguma maneira, o universo foi acelerado pra morrer antecipadamente. Ele não sabe ainda o que é. Ele só descobre que terras estão se chocando, estão se conflitando. De alguma maneira, houve algum desequilíbrio no espaço-tempo. Vamos dizer assim, já que a gente supõe aquela teoria de que os universos alternativos estão em camadas, né? E aí a Terra, digamos assim, foi o ponto-chave ali onde... aconteceu alguma coisa e que esses universos estão se bicando. Se uma Terra com a outra de outro universo paralelo se chocarem, dança os universos inteiros. Então, nessa história aí dos Vingadores, não só os heróis, mas outros personagens que a gente vai descobrindo ao longo da passagem do Hickman, descobre que a solução mais viável, mais fácil, é destruir as Terras dos universos paralelos. Porque se destruir as Terras, destrói o ponto de convergência, os universos ficam separados em camadas. E isso foi descoberto pelos personagens da Marvel pela primeira vez em Wakanda, quando o Pantera Negra presencia a primeira incursão na Terra, em que uma personagem criada pelo Hickman, a Cisne Negra, no meio dessa incursão, ela destrói o planeta anterior e salta para a Terra 66. E essa era, digamos assim, a função dela, né? Ficar destruindo terras em terras e saltando sempre para uma nova. E isso é que meio que dispara a toda a trama que vai desencadear nas Guerras Secretas, porque é quando reformam os Illuminati pra eles, digamos assim, se prepararem pro pior, né? Então eles começam a criar vários planos, várias alternativas de como impedir essas incursões, como impedir uma morte prematura do multiverso. Vamos colocar assim. É um plot meio Crise nas Infinitas Terras com Highlander. No final só pode haver um. Na verdade, é que foi a Crise das Infinitas Terras que chegou no multiverso Marvel depois de 30 anos. seria uma ideia dessa, só que a Marvel sempre trabalhou muito bem com os universos paralelos dela. Nunca teve, digamos, esse risco, esse medo de se confundir. A Crise das Infinitas Terras foi criada para, digamos assim, padronizar várias incoerências cronológicas que a DC tinha. A função da crise era essa. Tipo assim, peraí, qual é o Superman que vale? Qual é a Supergirl que vale? Qual é o Batman que vale? Então eles criaram isso de alguma maneira mais como um mecanismo de salvar, digamos assim, de salvar não, de criar uma coerência cronológica para as histórias. Funcionou tão bem que até hoje eles não sabem qual Superman que vale. Pois é, né? Tem uns 3 ou 4 atualmente. Amava o interesse de fazer esse plot, não tem nada a ver com corrigir coerência, muito pelo contrário. A Guerras Secretas, o mote dela é justamente, ao mesmo tempo que faz uma homenagem à Guerras Secretas original, que é a primeira saga, primeira minissérie que junta vários personagens de uma mesma editora para resolver um problema, né? Em forma de minissérie, ela também era um preparativo para Marvel, vamos dizer assim. Restabelecer um novo universo trazendo alguns elementos de outras realidades, né? Meio que até correndo o risco de, por exemplo, ter 2 Homem-Aranhas, ter 2 Wolverines, enfim, para um mesmo universo. Então, na verdade, a proposta final da Guerras Secretas era aproveitar o melhor de universos alternativos e já se preparando para um fim elegante, vamos dizer assim, para o multiverso. Porque o multiverso é um universo que tava fazendo 10 anos, acho que mais, né? 15 anos. 15 anos e tinha um acervo de fãs razoável, assim, que daria pra manter as revistas. Eu acho que foi, ao longo prazo, foi o universo que mais se manteve, né? Se a gente contar que o 2099 não durou nem 5 anos, o novo universo mal andou... Esse seria o universo alternativo da Marvel com revistas seriadas que mais se manteve, que mais teve tempo de vida. E ao mesmo tempo não ia dar muito adiante, porque as histórias com a perda de alguns elementos criativos da sua base, como Mark Miller, como Warren Ellis, o Bendis ficou até o final, mas assim, alguns desses que foram responsáveis por desaparecer, né, foram seguir sua carreira independente, enfim, qualquer coisa desse tipo, e o universo foi meio que fazendo vários nós, tipo, por outros roteiristas, e então num beco sem saída, né, o que ele, a proposta dele, que era contar histórias inovadoras, totalmente diferentes do outro universo, que tava até um pouco decadente na época em que o Ultimate foi criado, o meio acabou superando ele, acabou ofuscando a própria ideia do Ultimate, né? Na verdade, dava pra dizer até que o Ultimate é quase a metáfora da carreira do Bendis. Começou promissor, chegou no auge e hoje em dia não dava pra aguentar ler. Mas é mais ou menos isso que o Paulo falou, tirando uma outra história. O universo Ultimate, ele digo assim, envelheceu, enquanto o meio-meia acabou se renovando. Então ele a proposta... ficando redundante, né, o universo. Se o universo Ultimate era uma proposta de renovação, ele ficou redundante com o tempo que ele foi acumulando, em comparação com o... E ele envelheceu as histórias, elas acabaram muitas vezes repetindo... plotes e sagas do meio-meia quando não era essa necessidade, não era essa a ideia, entendeu? Porque, algum dos problemas do Ultimate também era a falta de um foco definido, porque no começo era pra... eles queriam que fosse uma recontagem ser cronologia, mas com o tempo acaba tendo carga de cronologia, aí tiveram que mudar pra... A partir do Ultimato, quando o Loeb cagou de vez, era pra ser aquela ideia de vamos escrever sem medo de continuidade. Se é pra fazer um Reed Richards vilão, vamos botar. Se é pra fazer o Homem-Aranha namorar Kitty Pryde, vamos botar. Aquelas coisas que no meio-meia ia ser meio complicado de se fazer porque é questão de franquia. Você não pode tirar uma Kitty Pryde da franquia dos X-Men pra botar na franquia do Homem-Aranha, por exemplo. Você não pode deixar um Reed vilão porque tinha a franquia do Quarteto. Hoje em dia até pode, por causa que as duas franquias estão fracas, mas... Aí a questão toda é que eles fizeram isso. Só que com o tempo eles estavam fazendo um negócio tão assim que... A própria linha estava se auto-sabotando. Porque eles estavam chegando, como o Coveiro falou, era quase o ponto sem volta. Eles estavam matando tantos personagens e... dizimando tanto aquele universo que não tinha mais como aquilo ali continuar bem. Se você for analisar o próprio run do Hickman no Supremos, ele praticamente ele destruiu a Europa, metade da Ásia, Montevideo, sei lá onde, o que mais na Argentina, Washington, fez uma guerra civil nos Estados Unidos. E se eu ia olhar as histórias do Miles, parecia que tava tudo de boa. Era uma coisa bem... assim, já tava chegando ao ponto sem volta isso. E aí a grande culminação dessa fase pré-Guerras Secretas vai ser justamente o encontro final das últimas terras que sobraram. Que aí, spoiler alert, vai envolver justamente o Ultiverso e o Universo Meio-Meia, né? Eles chamam de Terra 1610 e a nossa Terra, que a gente já batiza de Meio-Meia, né? Já com a propaganda implícita aí, como vocês perceberam. No decorrer dessa história dos Vingadores, a gente vê vários pontos muito bacanas sendo desenvolvidos, porque ao mesmo tempo que você tá vendo os heróis da nossa Terra Meio-Meia querendo salvar o nosso planeta, eles em algum momento eles vão ser obrigados a destruir outro planeta, outra Terra. Provavelmente até outras versões de pessoas queridas deles. E no começo, você vê que eles estão com luva de pelicas, porque sempre eles deixam, tipo assim, veio uma outra raça, sei lá, cartógrafos, e eles destruíram a Terra no nosso lugar. Ufa, beleza, não fui eu. Aí vem um outro lá e destrói no lugar. Aí, não, agora não tem ninguém que tá destruindo, então a gente vai ter que apelar pra outra coisa. Então, sei lá, vamos usar a manopla com as joias do infinito pra empurrar a Terra. Aí eles empurram, opa, consegui. Ih, mas as joias não resistiram, quebraram, destruíram, sumiram. Agora a gente vai ter que matar. Não, mas o Capitão América não mata. Não, beleza, tudo bem, a gente apaga a mente do Capitão América e bota ele de lado. Agora a gente mata. E aí chega um momento em que, claro, em algum momento, eles são obrigados a sujar as mãos, né? Só que fica todo mundo assim, quem é que aperta realmente o botão pra sujar as mãos, né? Já desde os primeiros Illuminati, todo mundo sabe que a figura do Namor é aquela figura caótica, maluca, mas eficiente e pragmática. E e é ele, digamos assim, que cria a primeira cisão dos Illuminati, né? Aí vira uma versão Illuminati, só que versão fugitivos, né? E a versão da Cabala, que são os piores elementos que o Namor podia juntar numa revista. E que pra continuar fazendo a mesma coisa que os Illuminati faziam. Então você acompanha, por exemplo, do outro lado da história, os caras têm que destruir a Terra, mas eles, tipo, não ficam compadecidos. Ó, fui obrigado a destruir essa Terra, tal, não sei o quê. Tá o Thanos, tá um Terrax alternativo, todo mundo se deliciando com o massacre, né? Não é nem ossos do ofício, é diversão mesmo. É, então pra eles é uma coisa que o Namor em determinado momento fica assim, mano, eu queria pessoas realmente com um coração frio, mas não, tipo, deste naipe, né? O que, mais uma vez, coloca o Namor naquela linha entre o bem e o mal realmente, né? Uma pessoa mais inflexível, mais, como eu falei, pragmática, né? Chega até no auge da emoção, assim, fazer merda, como é o de prática com o Namor. Mas quando vendo que o negócio tá feio, ele diga assim, não, peraí, eu não vou pisar nessa lama. Não, mas vamos ser sinceros, o cara também foi idiota. Tanta gente pra libertar, ele vai libertar justo um cara que faz de tudo pra querer impressionar a morte. Inclusive, sei lá, querer matar o multiverso um a um as pessoas lá, que era aquele tributo maluco que ele inventou. Mas se você olhar historicamente o Namor, eu acho que foi o primeiro grande contato que ele teve com o Thanos, foi aí, né? Eu não me lembro de nenhuma outra vez em que ele... Acho que nem na saga dos Desafios Infinitos. Ele apareceu no Desafio Infinito, ele era um dos caras que ia segurar o Thanos pro Thanos não pegar a manopla no final. Então, era parte do plano. Ele, tipo, apareceu brevemente, né? Mas não me lembro dele... Ele nunca foi realmente um Vingador, vai. Ele raspou a superfície em alguns momentos. E aí, como a versão Novos Vingadores é mais outro nome pra usar o mesmo grupo dos Illuminati, né? Então a gente coloca que ele não é um perfil de herói mesmo. Ele é um cara que tá lá pra realmente tomar as atitudes piores possíveis. E o pior, né? Diferente do Wolverine, que geralmente tem um código de honra, né? Obedece uma coisa. Não, é o que vem da cabeça maluca dele na hora. Se ele achar que tem que quebrar o cacete aqui, mesmo que piore a situação ali mais adiante, ele faz. O pior é que eu não posso... Sinceramente, eu não consigo nem ver alguma coisa contra isso, porque o Capitão América tava naquelas de ursinhos carinhosos. Nós vamos salvar o multiverso com o poder da amizade. Pois é. O Capitão América colocou os próprios Illuminati numa culatra. Porque até então eles estavam procurando N possibilidades de impedir ou de consertar a linha temporal. E aí, o pior é que ele vazia assim, né? Não, mas vocês vão encontrar a solução. Vocês são os caras mais inteligentes do mundo. Eu confio em vocês. E os caras, os mais inteligentes do mundo, falavam assim, né? Então, a gente já pensou em tudo. Não, Capitão América, não dá. A gente vai ter que matar um planeta. Ele, não é possível. Vocês, não vou admitir que vocês matem o planeta. Vocês é que tem que arrumar a solução. Eu digo, mas a gente não tem a solução. Então, ao mesmo tempo que... nunca ele teria resposta para solucionar aquilo, ele não admitia que aqueles outros, principalmente o Tony Stark, acho que é a figura que ele mais tinha proximidade, admitisse tomar a decisão errada e não a certa que sempre os heróis devem buscar. E sempre há uma alternativa, sempre há uma chance. É tanto spoiler alert aí mais uma vez, esses dois bicudos aí vão se tretar até do começo da Guerra Secreta, né? Quem pegar a Vingadores desse mês já vai ter uma ideia de como eles não vão se aceitar até o final. Não, pera aí. Isso aí foi um requinte de sadismo do cara. Porque o que é que eu sei que eu vou morrer daqui a 6 horas. O que é que eu vou fazer nos meus últimos momentos de vida? Vou socar a cara do Tony Stark. Mas é o que eu tô dizendo. Os dois, né? O Steve, por sinal... não era mais o jovem Steve, né? Era o velho Steve Rogers, né? E outra coisa que a gente tem que começar a falar, né? Quem for ver o começo de Guerra Secreta vai ver várias modificações dos personagens que ele conhecia até então, né? Tipo, o Capitão América não é mais o Steve Rogers. O Roger perdeu o soro do Super Soldado até então. Quem assume é o Sam Wilson. Virou o Capitão Falcão América, como eu gosto de chamar, né? O Homem de Ferro... numa saga maledeta lá chamada Eixo, foi invertido. Então o lado mais megalomaníaco dele tá aflorado. Então ele é o superior Homem de Ferro. E não tem nada a ver com o Dr. Octopus. O Otto não tem nada a ver. E o Thor não é Thor. Quer dizer, o Thor é Thor, mas ele chama Odisson. E outra pessoa, cuja identidade também está sendo revelada esse mês na revista Novíssimos Vingadores, é a nova Thor. Então tem muitas mudanças aí que acontecem, né? E nos momentos finais, quem estiver acompanhando desde a revista, acho que número 27 dos Vingadores, vai ver meio que uma saga chamada O Tempo Se Esgota, que é o prelúdio ideal para juntar as pecinhas e montar elas pras Guerras Secretas. Como o Paulo falou aí, é uma coisa assim, que tem elementos que, acho que estão mais de o quê? Quando é que o Hickman assumiu, Paulo? Faz 8 anos, né, o Quarteto Fantástico? Foi 2010, por aí, uma coisa assim. Então tem elementos lá que estão sendo colocados desde aquela época, que ele tá colocando ali, trabalhando a Valéria pra ser colocado aqui. O tipo de personalidade do Reed Richards que a gente vê em Novos Vingadores também é trabalhado aqui. E por fim, o elemento principal, talvez, que é o Doutor Destino, que desde a época dessa fase aí é definido como um grande destruidor de mundos. E a gente já tinha ouvido falar essa alcunha que o Hickman deu ali várias e várias vezes, só não se ligou que o tal de Rabuna lá, o destruidor de mundos, era o mesmo destruidor de mundos que o Hickman tava citando desde aquela época, né? Todo mundo passou batido até realmente ser revelado nessa saga. Então, é muita coisa pra até explicar de uma vez só, assim. Que quem não, digamos assim, não quiser mais detalhes, alguma coisa e não tiver lido a revista, né? Vale a pena dar uma checada, por exemplo, no Inominata 66, que a gente tá gravando pro mês de agosto, né? Começo do mês de agosto, que a gente vai meio que destrinchar esse prelúdio aí pra galera. Pra ter uma noção, Guerras Secretas praticamente pega tudo que o Hickman fez na Marvel até agora, porque tem elementos da S.H.I.E.L.D., a minissérie que ainda não foi lançada no Brasil, tem elementos tanto do Quarteto Fantástico quanto da fase dele no Supremos, e tem e praticamente é uma continuação direta do que ele tá fazendo em Vingadores Novos Vingadores. Tanto é que se for olhar quando aparece o Universo Ultimate, descaradamente ele deu um gap que ele pulou tudo, assim, o que os outros autores escreveram depois que ele saiu, e continua a história meio que a partir dali, só meio que arrumando as coisas pra ficar exatamente como ele queria que continuasse, com os mesmos personagens. Tanto é que os quatro personagens do Ultimate que aparecem durante a Time Drone Out, os quatro queridinhos dele, que é o Miles, o Reed Ultimate, que é conhecido lá como construtor, o Nick Fury e o Gavião Arqueiro Ultimate. Não, ele é o criador, não? Criador, foi mal. É porque Maker pode ser considerado os dois, foi mal. Isso é engraçado, então, porque muitas pessoas pensaram que ia ter uma treta dele do Reed Ultimate com o Doutor Destino, por causa da diferença dos nomes, Criador e Destruidor. Esses anos, então, o Hickman teve carta branca pra mexer os pauzinhos e criar uma Marvel própria dele. Carta branca, mais ou menos, porque muitas vezes, falando de bastidor, muitas vezes as datas dele foram cortadas. Por exemplo, Guerreiros Secretos era para ser uma saga em 60 edições. Ele teve que se contentar com 28. S.H.I.E.L.D. até hoje não foi encerrado. Supremos, ele parou no meio do arco e botaram um cara para cagar a história completamente. o que o Paulo tá falando aí é o seguinte: tem, mas assim, como a Marvel não é só uma revista só, ele teve que se adequar muitas vezes até a crossovers, por exemplo. O Eixo é uma coisa que com certeza ele não estava contando. Ele não estava contando pegar um Tony Stark malvadão. É tanto que você vê que tá um meio termo o Tony Stark que ele coloca 6 meses depois. Tá um Tony Stark desesperado, assim, mas você pode supor, por exemplo, que seja por conta da briga dele com o Steve Rogers, por exemplo. E ainda também tem o Pecado Original, que teve que fazer um arco de 6 edições e puxar um plot que ele não queria ter gastado naquela hora, que era lá o plot do Sumiço da Joia do Tempo. Da Joia do Infinito, da Joia do Tempo, né? Mas também foi útil pra ele conseguir resolver a questão do Steve Rogers descobrir que foi enganado, né? Ele aproveitou o pecado original. O pecado original acho que não foi nem um grande problema pra ele. Acho que o grande problema pra ele foi o Rick Remender, que o Rick Remender acho que odiava ele, cara. Que envelheceu o Capitão América pra ele, tipo, que porra vou fazer com isso, né? E ferrou também o Tony Stark, meio que indiretamente, mas ferrou. Então são dois elementos cruciais pro Vingadores que ele teve que adaptar meio provavelmente a contragosto, né? Eu vou ser sério contigo, eu acho que cagou, mas não foi tanto. Porque o cara, ele aproveitou isso aí, ele começou a escrever a história do Quarteto Fantástico, praticamente. Porque foi um momento que, depois do Eixo, foi um momento que o Reed e o Doutor Destino passaram a se tornar os protagonistas de Vingadores, Novos Vingadores, praticamente. É, mas como eu falei, são elementos que eu acho que no final ele não tava querendo. Tanto que assim, vou colocar vários exemplos. Ele quase não. Ele sequer pega na Thor mulher. Tudo bem, beleza, o Thor virou o Odisson. Vou criar um martelo indigno pra ele que eu preciso. Então usa. O Tony Stark tá estranho agora, vou deixar ele na geladeira por um tempo, até eu conseguir só usar ele naquele momento que eu posso usar. Foi o que ele fez. E o Steve Rogers, quando não tinha chance, tipo, eu preciso botar o Steve Rogers brigando, mas eu não vou botar um velhinho de 90 anos brigando com a armadura. Então ele ressuscitou aquela armadura do Capitão América pra poder, pelo menos, dar uma chance pra ele, né? Então, assim, ele teve que adaptar. Mas é isso. De qualquer modo, assim, a história é muito boa. São 77 edições. Salvo engano, foi mais ou menos esse número que o Hickman falou que ia ter de histórias até desencadear no projeto final dele. E o projeto final dele era realmente Guerras Secretas. Então, pra quem acompanhou Infinito se torna até uma saga de prelúdio para Guerras Secretas, que é importante pro sinal também, mas é o caminho dele para o digamos assim, o auge. E é bom, eu sou suspeito para falar de qualquer coisa dele, o cara escreve realmente muito bem, ele trabalha a história, até tem gente que não gosta muito porque a caracterização dos personagens às vezes fica um pouco de lado, né? Você acompanha o roteiro, você acompanha a trama, você não acompanha a superficialidade de alguns personagens, não. Mas é o tipo de revistinha, assim, que eu leio, a primeira coisa que eu leio, as outras eu deixo de lado. E o Paulo também, né? Pra falar do Rick, ele adora. É aquele negócio, eu gosto muito, muito mesmo. Eu espero que um dia a Panini lance o encadernado do quarteto dele, finalmente lancem a Shield, lancem a fase dele do Supremos. Ia ser bom até que só lançasse só até a 10, pra não ter que arrancar a 11 e a 12. Mas, cara, é muito bom. É só, sei lá, se vocês duvidam, peguem Ultimate Thor, peguem Ultimate Gavião Arqueiro. São histórias que o cara escrevia, ele conseguia amarrar coisas que o Millar e o Jeff Loeb estavam só pescando aqui e ali num roteiro incrível e muito foda. O cara, quando ele quer, ele é muito bom. E normalmente ele quer. O legal é isso. Ele conseguiu. Até agora eu não vi ele fazer nada de má vontade, não. Justamente. E é até por isso que, sei lá, tipo, meu sonho é que um dia o editor do Homem-Aranha aposente o Dan Slott e o Bendis e coloque o cara pra escrever, o Peter e o Miles. É, mas aí eu não sei se os leitores do Aranha topariam, não. Mas enfim, talvez, né? Não sei o que planos ele teria, né? Cara, só digo isso, leitores do Aranha, vejam o que ele fez com os dois em Guerra Secreta, vocês vão gostar. Pois é, então fica aí a dica. Só invoco o filósofo Tiririca. E a hora que tá, não fica. Agora a gente vai ter, além da série principal, vai ter um monte de saga. De minisséries que vão ser referenciando algumas sagas importantes da Marvel. Vale a pena tentar ir atrás em sebo, procurar pra ver esse novo. A formação desse mundo, ou não tem muita necessidade? Pra ser sincero contigo, assim, sebo. Não, quer falar, por exemplo, que vai ter a minissérie do Futuro Imperfeito, se vale a pena ir atrás da minissérie original. Então, bom, todas as minisséries originais aí, que foram escolhidas pra essa trama, são marcantes. Então, se você quer ler boas histórias da Marvel, acho que a maioria são referências que valem a pena. Mas elas não são histórias ligadas diretamente a esse universo. Por exemplo, vai ter modificações. São reinterpretações, muitas vezes. Dá um exemplo claro de uma que já vai sair. a Guerra das Armaduras. Não é, de novo, a história da Guerra das Armaduras. É baseando numa ideia de o que aconteceria se, nesse momento da saga, aí ele desencandia um futuro alternativo totalmente diferente e aí cria-se um território. Então, boa parte desses territórios aí são variações daquela história e muitas vezes são, tipo, versões do que aconteceria se. Então, sim. Eu acho que vale a pena, mas não acho que, digamos assim, vai ser útil para o que você vai ler. Quem nunca leu essas sagas pode pegar do zero. Se interessar por um território, corre atrás do original. Eu acho que essa é a minha dica. É, não é necessário para você entender a história, mas se você não leu e você gosta de quadrinhos, é capaz... É, e você vai ter uma série de referências, né? É. Tipo, na saga lá. Mas para ser sincero contigo, e muitas delas, não todas, tem algumas que eu realmente gostei muito, sim. Mas em muitas delas, vale muito mais a pena você ir atrás da saga original do que da versão Guerras Secretas. Porque a qualidade é abissal, sim, em muitos casos. Uhum. Não dá pra comparar, né, Paulo? Porque uma coisa é porque não é um futuro alternativo aí. É um território dentro de um mundo de batalhas. Você não pode estar comparando aquilo ali. O contexto de cada um desses territórios é totalmente diferente. Não, eu tô querendo dizer em qualidade da revista, entendeu? Da história. Tem muitas revistas que são boas, por exemplo. Eu gostei, apesar dos desenhos não serem lá essas coisas, por exemplo, a do Cerco eu achei muito boa. A do Guerra Civil eu achei muito boa. Mas, por exemplo, Planeta Hulk é Desafio Infinito. Planeta Hulk, Desafio Infinito. A Futuro Imperfeito. Eu acho que vale bem mais os originais, assim, até em qualidade. Guerra das Armaduras também, Era do Apocalipse, Old Man Logan talvez, no máximo, caso você queira ter uma noção de como é que vai ser o Old Man Logan do Lemire, mas é isso mesmo. Uhum. Mas pra chamar atenção, como ele vai referenciar várias sagas clássicas da Marvel, aí os leitores mais novos, eles talvez se interessem e devem se interessar por essas sagas clássicas. Mas não necessariamente essa saga clássica vai ser essencial para ler, para entender esses novos universos. Não, sim, são bem independentes. Esse paralelo, eles são independentes. É. Isso. Então acho que já tá de bom tamanho. Acho que é isso. Deu para ter uma ideia aí do resumo dos Vingadores. Do Hitman. Qualquer coisa, né? Vai lá no podcast do Inominado da Miopia. Barulhinho de máquina registrada. Já saiu? Vai sair em breve. Ah, tá. Próxima. No começo de agosto. Ah, tá. Então... E mesmo sem esse resumo, o Marvel 66 tem vários podcasts mostrando várias dessas sagas que vão estar referenciadas em determinados momentos. É só entrar no histórico deles, que tem bastante coisa. Exatamente. Sim. Que é marvel66.com.br. Aí eu fazendo jabá. Valeu. É justo. Agora nós estamos aqui para o último bloco desse Tweepcast, como a gente falou. Um bloco solitário. Exatamente. Todos abandonaram, né? Todo mundo já foi embora para suas casas, já estão dormindo e a gente está aqui gravando. A gente resolveu ir para outro universo. O último que sair apaga a luz. Literalmente, porque chamamos o que vai terminar, já que vai terminar literalmente o universo, vamos deixar ele para terminar o cast também. Isso aí. Chamamos diversas pessoas, ninguém quis ou pôde participar, então estamos nós, a equipe, o Dream Team. Da gravação do Universo Ultimate do Aracnofã. Exatamente. Pois é, pelo jeito só sobrou a gente pra ler o Universo Ultimate. e do jeito que tá indo, capaz de ir caindo ao longo da gravação e ficando menos pessoas até o último. É, e vou dizer sumir. Que se não fosse a gravação, eu já tinha parado há muito tempo. Ah, eu não consigo parar, eu gosto. Bom, eu não sei, pra mim, que sou um leitor, diria até mais novo, mas. Não sei se se aplica. Mas mais recente de... caramba. A caixa de lixo. Deixa eu... A lata de lixo. Ah, é. A gente não falou, mas o Dante tá em cima de uma caixa de lixo. Uma lata de lixo. Uma lata. Não. Uma caixa tá de lixo. Gravando na rua. É só uma cadeira de ferro barulhenta, gente. Tá naquela, sabe ali como tem aquelas latas pegando fogo aqui? O pessoal usa pra se aquecer na rua? É isso aí, tá vendo? Ele tá caçando pokémons noturnos. Ah, isso é porque o pessoal dos ouvintes não estão contribuindo com o Padrim, aí não tem dinheiro pra minha internet, então eu preciso ir na rua pra pegar o Wi-Fi de graça pra poder gravar, tá vendo? mas então, o que eu ia falar mesmo? Acho que eu esqueci, peraí. Eu ia falar assim, como um leitor mais recente de quadrinhos, né? Até já falei de algumas vezes, mas as pessoas não devem nem se importar com o que eu falo, mas tudo bem. Eu li quadrinhos quando era mais novo, porém, acho que eu fui um dos que fiquei mais tempo sem ler quadrinhos, né? Do pessoal do Aracnofã. Então acho que eu fui que voltei a menos tempo. Então, pra mim, o universo Ultimate, ele é um universo um pouco mais completo, né? Ele acaba, de certa forma, sendo um pouco mais condensado do que o Meio-Meia, né? Não é tão... Ele não tem tantas histórias, não tem tantos personagens, né? Então, acaba sendo um pouco mais fácil de acompanhar. E eu, particularmente, sempre achei as histórias bem, bem interessantes dele. Pelo menos desde da onde eu comecei a ler, ainda não tem um projeto, mas não consegui ler desde do princípio do universo de Mate, mas de onde eu li, eu sempre achei muito, muito interessante essa nova roupagem dos personagens, né? Então você vai sentir falta do Ultimate. Então é você. Ah, talvez. Eu falar que eu e o Júlio, mas o Júlio não, porque o Miles vai continuar no Meio-Meia, né? Então, não, o Júlio tá de mal. Aqui, o Júlio brigou com o Miles, porque o Miles preferiu a Spider-Gwen. Ah, porque ele beijou a Gwen e aí acabou, né? Tá com ciúmes. Tá bravo lá. Acabou o amor. Eu gosto. Eu sempre gostei do universo Ultimate. Eu leio desde o Marvel Século XXI. Ah, então é você. É, eu sou um dos sobreviventes que não vai mais sobreviver. Até tempo que eu falar. Daqui a algumas você que vai afundar edições. O navio. Aham. Uhum. Eu não sou. Vocês podem falar, mas eu não sou o italiano que foge do navio. Bom, pra quem tá acompanhando os views, já. Um pouco de notícia já sabe, mas pra quem por acaso não está, a última fase do Universo Ultimate, né, que veio depois do Cataclisma, que foi aquela mini micro saga do que o Galactus quase devorou a Terra do Universo Ultimate, né? O Galactus foi fazer um lanchinho no final do... Acho que ela ocorreu no meio do ano passado, né? Acho que foi. E a série que começou após esse momento, ela tá se encerrando. A gente tá aqui no Brasil. Acho que faltam duas ou três edições, né? Ela vai terminar no número 12. Parece que tem gente que já comprou esse número 12. É, mas a gente, nos views, a gente falou acho que até número 9, né? Então ainda falta aí, pelo menos, em teoria, 10, 11, 12 pra gente fazer o review e ela acaba e com ela o universo Ultimate também, né? O universo Ultimate vai ser um dos que vai pro Beleléu aí nas Guerras Secretas, né? É basicamente o último respiro, as últimas histórias do universo Ultimate. Elas foram bem fraquinhas. O Miles Morales ainda tinha umas histórias mais emocionantes, mas a gente teve o FF, que foi um fracasso, durou 6 edições só. Nossa, claramente. Senhora. Claramente foi acelerada a história para terminar. É, o FF, ele veio, a Fundação Futuro, né? Apesar que eu não lembro se eles estavam com o FF de Fundação Futuro ou de Fantastic Four. A gente mas era o todo episódio. Mas era o Ultimate FF, né? Ele surgiu logo depois do término dos Supremos, né? No universo Ultimate, com a morte do Homem-Aranha. A morte do Capitão América durante o Cataclismo, né? E aí começou essas histórias, mas não vingou, né? Assim, não fez sucesso nenhum. E nós mesmo aqui do programa também não achamos. Só o achamos mas o Presto tudo ruim. É. Ela tinha os roteiros do Joshua Haley Fialkov. Eu não sei que outro trabalho que ele fez. É, eu achei o final dela divertido, não por ter acabado, mas a última edição dela eu achei divertida. Eu acho que o mais interessante dela é que ela, do universo Ultimate, a Fundação Futura é a que tem maior ligação com as Guerras Secretas. Ela, pelo menos, ela mostrava alguma coisa do multiverso, que é um tema recorrente no universo Meio-Meia, né, nesses últimos 2 anos. Entendi. É, além da Fundação Futuro e das histórias, obviamente, do Homem-Aranha do Miles, né? É, a gente tinha também no mix que vem pro Brasil as histórias do X-Men Ultimate, né? Que não, assim, a gente não. Até acho que em alguns programas a gente até pincelou por cima o que estava rolando, né? A gente teve lá a Utopia, né? Aquele país que foi feito pros. Então, o X-Men Ultimate é anterior à saga ao Cataclismo, não? É Cataclismo, né? Do... Isso, sim. Do Galactus. É. Do Galactus. É anterior ao Galactus. É, ela termina porque... antes do Galactus. Quando o Galactus chega, termina a fase dos X-Men. E o pós-X-Men é os Supreminhos. É, a gente tem algumas participações. Quem acabou ficando mais, né? Foi justamente o que aconteceu lá. A Kitty Pryde fica nos Novos Supremos, né? E a gente teve aquela história, mas é que eu não sei exatamente quando que se passa cronologicamente, mas a gente teve a história do Miles encontrando dos X-Men originais que estavam, né, no universo 616, que eles foram trazidos do passado, o né, pelo Fera, né? Os X-Novinhos, parece nome de lanche. É os lanches infantil. Eles foram trazidos pelo Fera, né, pro presente do universo 616. E em um dado momento eles vão parar no universo Ultimate, né? E aí tem um momento que eles encontram os X-Men. Acho que foi uma das últimas coisas que saiu com destaque pros X-Men. Saiu aqui, mas eu não sei originalmente, cronologicamente, se, em que momento que se deu isso, né? Não, foi dentro, foi pós... Foi durante essa fase do Ultimates mesmo. Ah, tá. A única coisa é que ele... Os X-Men continuam existindo lá em... Né? Só que as histórias dele... Não tem ninguém produzindo histórias sobre... Com o grupo. Não tem ninguém se importando. Isso aí. O que mais que aconteceu nesses últimos 12 números? Bom, do partindo então pro Miles, né? Ele vem pro pós-saga Cataclismo... Fazendo parte do grupo que é criado, né, os Novos Supremos, após a morte do Capitão América, né, como eu falei, os Supremos vão pro Beleléu, né? O Homem de Ferro vai lá pra Fundação Futuro, uma galera aí some, né? E aí surge aí os Novos Supremos. E aí a gente tem, né? No mix a gente tem história exclusiva deles, né? E o Miles, com a produção do Miles, Kitty Pryde. Manta Daga, aí tem mais a Granada, a Mulher Aranha lá. A Mulher Aranha, nome dela? Ela mudou Jessica. O nome. Agora Viúva Negra. Ela virou Viúva Negra. Isso. Na verdade, durante, né? Durante as histórias. Eternamente Cloveco. E aí tem a história do Miles e inicialmente tinha as da Fundação Futuro, né? E aí o Miles fica no Supremo nos Novos Supremos são aventuras relativamente corriqueiras, né? A gente tem aí a participação de alguns vilões como Carrasco, tem aquele outro que aparece, Ossos Cruzados aparece também, né? A gente tem lá umas gangues brigando, né? No Nova York e tal. E tem os dois aranhas que o Praça adora aí. É, tem, aparecem dois que até onde eu li, nem revelou quem que eles eram, né? Ah, não, aparece, mas não... Né? É, lembrei, os Homem-Formiga, que na verdade chamam de Homem-Aranha. É, pelo uniforme, né? Pelo jeito de lutar. É, mas dois, é. Dois não tem nada a ver, mas enfim. Mas e aí são histórias que não mudam muito a vida de ninguém, né? Talvez a não ser da Granada e do Manta Daga, que eu acho que são os que mais tem dramas aí rolando durante as histórias, né? É, parece que ninguém tinha história. Ninguém mais sabia o que fazer com o universo Ultimate e foram tocando esse último ano do jeito que dava. Talvez já até tivessem planejado, a equipe da Marvel já sabia que iam fazer uma saga zerando tudo um ano, né? Um ano depois seria a Guerra Secreta, que vai acontecer agora. Então tava tocando só pro universo não desaparecer. É, pro universo em si eles acabam não tendo muita diferença, eles não têm histórias que fazem muita diferença, né, pro universo como um todo e nem pra que fazem muita relação com a Guerra Secreta, né. Já o Miles, ele, na história dele, a gente tem diversos dramas rolando aí na vida dele. Nesses números aí a gente tem a... É nesses números que tem a volta do Peter, né? Não foi antes, sim, né? Sim. Não, ele volta nesses números e tem o drama dele contar ou não pro pai sobre a identidade secreta, a namorada dele. Ele descobre antes e vai se resolver por esses números. E a namorada dele, ele também tinha contado, acho que nos primeiros números. Justamente, então a gente tem histórias bem, bem impactantes aí pro personagem em si, né? É, ele tem que lidar aí com a volta do Peter, que inicialmente tá querendo, tipo, obrigado aí por ter esquentado o meu lugar, mas agora pode ir pra casa aí, não pedi pra você me substituir nem nada. Peter emo. Então rola uns dramas aí. A volta do Peter em si tem impacto em, ó, né, algumas personagens como a Tia May, a Gwen, a Mary Jane, né, que não tinha como ser diferente. Com a volta do Peter, a gente tem também a volta do Duende Verde, né? E gera algumas situações bem, bem interessantes aí, que acaba no na união do Peter e do Miles pra enfrentar ele. E também nesse universo morrendo com o Duende Verde matando o Jameson, né? Uhum. Nas últimas edições, né, não? Nesses três. Acho que no próximo Tweep View que a gente vai falar melhor, já é a fase final dele enfrentando o Hydra. Isso. Acho que só falta um Tweep View, né? Falta só um Tweep View. Só um. Pegando as edições de maio a julho desse ano. E nessas edições ainda que a gente já falou, a gente acaba descobrindo também que a namorada dele, né? Como é que é o nome dela? Da minha cabelo vermelho? Roxo e preto, sei lá. Eleanor. Não. Não. Kate Bishop. Veio do nada. Esse Eleanor veio do nada. Não, é que eu tô com a Wikipedia aberta. Ah, na parte que ele é capturado pela Hydra. Ah, tá. Kate Bishop, Derek e Eleanor Bishop. Ah, tá, mãe, então. Então a gente já. No que a gente falou, a gente já descobriu que ela. Inicialmente a gente entende que são os pais dela, mas pelo que jeito que eles falam com ela, ela também. Fazem parte da Hydra, né? Então tem uma trama que vai rolar referente a isso que a gente vai ver agora nas, como o Preston falou, nas três últimas edições aí que a gente vai falar num próximo view da Ultimate, né? No próximo e no último. Na verdade não é o último, porque aí vem as Guerras Secretas, e dentro das Guerras Secretas tem uma minissérie que vai ser lançada encadernado, um especial, acho que vai ser lá pra novembro só, que vai ser sobre o universo Ultimate. Mas é um novo universo Ultimate, é bizarro. É, na verdade é um novo, que é o velho. Parece o velho, mas na verdade é um novo. É uma zona. É, que é o lance da Guerra Secreta. Sim. Mas esse universo Ultimate que a gente conhece vai acabar mesmo nas revistas normais. Nesse mês. Sim. Isso aí. Alguém lembra de mais alguma coisa relevante que acontece isso aí, com o Jameson morre? Isso eu falei. Falou. E como todo mundo sabe, acho que não é spoiler pra ninguém, ele vai estar no... Ele vai sobreviver a esse grande... A esse terceiro, quarto ou quinto final do universo Ultimate. Aparecendo no universo 616, né? Vai ser o futuro carro-chefe. A parte boa de você ser amigo do Miles é que você sobrevive. Assim, o Gank também. Ah, porque foi vai... Pacote. Vai todo mundo, não? Ou só o Gank? No primeiro que eu li foi o Gank. Tava lá. Mas eu vi umas imagens com a granada também. Essa aí eu não sei, eu não me dei mais ao trabalho de ler. Bom, vamos ver aí o que vai rolar então, né? Eu não sei, acho que é isso. É triste ver o fim de um universo, mas ele tava redundante. Assim, como já foi falado, acho que no bloco dos Vingadores, né? Que o universo Ultimate ele foi criado para ser uma proposta ao universo 616 sem amarra cronológica. Sim. Com o tempo, ele vai ganhando essas amarras cronológicas próprias. E ele nunca conseguiu ser... Ou ele pouco conseguiu ser relevante no sentido de lançar ideias novas. Sim, foi o que eu falei lá no... Eu falei não. Não, o que eu costumava falar... Como... Por isso que eu chamo o universo Ultimate de Inultimate. Uhum. Porque, como falou... A proposta dele era vir para apresentar os personagens para uma nova geração. Aí você tinha o Peter Jovem, você tinha os novos os Supremos lá na época, que era o novo propósito dos Vingadores, blá blá blá. Só que aí no universo Ultimate, no universo normal, o 616 começaram a transformar o Peter num retardado mental jovem também. Então, para que existia o Ultimate? Acabou existindo os dois. Acabaram os dois regredindo e ficando os dois bosta. Sim. Se eles tivessem tentado fazer uma coisa que eu acharia muito interessante, né? Que seria o Peter do meio-meia evoluir de uma forma, né, diferente, né, se tornar mais maduro, ter histórias diferentes do que a gente já... do que já vem sendo trabalhado com ele, que não tá rolando, né? Tudo parece sempre um reaproveitamento de ideias ali, e nada de novo com eles. O que dá a entender é que eles têm medo de mudar o status quo. Ó, que palavra bonita. Do personagem, e com isso perder, né, leitores, né? E se eles tivessem optado por fazer isso num meio universo Ultimate, pelo menos, né, em referente à parte do Aranha, seria uma coisa bem mais interessante de existir, né? Justamente pelo público mais novo, pelo público que talvez não se identificasse tanto mais com um personagem mais velho, né, um personagem com histórias mais adultas, sei lá. Como o Magani falou, como não foi isso que rolou, né, acabou a gente tornando o Ultimate um pouco redundante. Apesar que aí quando mudou pro Miles, eu acho que isso deu uma quebrada, né? Mas mesmo assim, não... Como a gente já falou, não tem nada, não teve histórias... Apesar de terem acontecido grandes acontecimentos, né, ao longo do universo Ultimate, ele não teve histórias que... A história em si foi muito relevante, teve um roteiro, né, que foi trabalhado de uma forma que para ser lembrado aí por muito tempo, não teve, né? Então realmente acabou que chegou a validade, né, do universo. Não tinha como ficar postergando muito ele, né? Assim, se fosse por escolher, eu gostaria muito mais que eles dessem continuidade ao universo 1610 do que o 616. No geral, o universo Ultimate, ele tem um arco, uma progressão, um envelhecimento dos personagens, que no universo normal, corrente, ele tá... É aquele ciclo vicioso de sempre... De uma constante regressão. Tipo, no universo Ultimate você tem morte de vários personagens, o não retorno deles. Se ele fosse trabalhado com bons escritores, se a Marvel, depois do... Principalmente logo depois do Ultimato, na verdade, ela já começa a abandonar esse universo Ultimate. Embora ela tenha... Tem algumas coisas pontuais interessantes. No geral, ela começa a abandonar após o Ultimato. Se ela não tivesse abandonado, talvez ela teria gerado histórias mais relevantes para os quadrinhos. O que acontece é que, bem, por bem ou por mal, todo esse universo tá servindo como base para séries de TV, para filmes. Eles estão... É, ainda é muito utilizado em outras mídias, né? Mas é aquela, acho que a proposta básica de fazer personagens mais jovens para pegar um público, né, diferente, um público mais novo também, né? E é isso, é o último canto do Cisne do Ultimate Marvel. Tá, mas não chora, presta. Eu vi até a voz dele embargando, né? Foi emocionante isso mesmo. Imaginei aquelas imagens de ele correndo assim, com a mão no rosto, chorando, as lágrimas ao vento assim. É o que tem pra esse falar. É o Universo Ultimate. Esse era o Universo Ultimate? É. Esse era o Universo Ultimate. Foi bom enquanto durou, quer dizer, não enquanto durou, porque já tava ficando chato, mas um momento foi bom e... Isso, e esse é o fim do Universo Ultimate, e é o fim do nosso bloco. Tchau! Ei, o que é aquilo? Está tudo ficando branco ali, tá? Acabou. É o extemporâneo acabando com o tempo. Ou é o antimonitor? Antimonitor é um monitor de ponta-cabeça? Isso, justamente. É isso aí. É um monitor que a tela dele fica virada pra dentro do monitor. Então é isso, vocês ouviram aí a confusão toda que foi? Uns falando mal, uns falando bem, talvez só o Coveiro e o Paulo empolgado com os Vingadores, porque acho que eles são os únicos que se importam com os Vingadores. Alguém tinha que ser, né? Já que eu parei as recomendações de ler. Já que eu parei de ler. Recomendações, né? É, já que eu parei de. A última coisa da Marvel que eu li foi Hulk contra o Mundo. Que vai aparecer de novo. Aí por algum mês, setembro, talvez. Não, é Planeta Hulk. É Planeta Hulk. Não, não é Planeta Hulk, é Futuro Imperfeito. Ah, não, Planeta Hulk também. É Planeta Hulk. Não, tem Planeta, é Planeta Hulk. Então, no Bloco do Aranha a gente não falou muito sobre o que tinha acontecido, porque a gente já passou o ano fazendo o Strip View. A gente deu mais um prévio do que vem por aí. Acho que foi o mais que se destoou dos retos, mas dos retos acho que a gente fez um bom trabalho. E era o que a gente tinha uma pessoa com informações privilegiadas pra isso, né? Então. Acho que deu pra dar uma boa ideia. Agora ouçam e comentem. Exatamente. Comprei Guerra Secreta. Não sei porque alguém ia querer ler, mas compre. Não, estou brincando. Tá legal sim. Tem umas histórias legais. A minissérie em si é uma bosta, eu achei. Até o número 4 eu li, eu aguentei, aí eu pulei fora do barco. Mas tem umas minisséries jogadas desse Battleworlds que são legais sim. Legal. Dá pra se divertir. Eu tô confuso ainda no que comprar, no que não comprar e com medo de comprar tudo. É o que vai acabar acontecendo. Básico. Vai sair caro. É, e lembrando aquilo que a gente fala no final dos cast, olha, a gente não, o Eric fala, a gente não fala nada. Eu às vezes falo, para com isso. É, você fala que o Tweepcast é o programa do site aracnofan.com.br, entra lá, tem tudo que vocês encontram, quase tudo do Aranha. Quando... Não era gravado isso aí? Achei que fosse gravado, ele sempre fala a mesma coisa. Exatamente. É, o Presta, acho que é o primeiro Tweepcast que o Presta participa. Pelo menos o primeiro em anos. Então entrem, depende de view, curtir, não curte, ova, não ova e... Pra quem não viu ainda, não sabe, não sei em que mundo você estava, o Aracnofa agora tem o Padrim. Então você que quer investir nesses meninos lindos que estão presentes aqui e o Eric, pode acessar lá padrim.com.br para Aracnofã. Entra no Aracnofã. Mas tem lá no nosso site embaixo dos nossos parceiros, tem também o link direto para a página do Padrim do Aracnofã. Como todo projeto a longo prazo que vocês investem, como que funciona? É todo o valor que vocês, dependendo do valor que vocês vão disponibilizam, né, para nós, vão contribuindo, vocês vão ganhando recompensas individuais e conforme vamos somando aí alguns montantes, né, somando o pagamento de todo mundo, temos algumas recompensas gerais, né, que seremos obrigados a fazer de conteúdo, fornecer para vocês. Não sei se nesse momento que saiu o programa já alguém mais contribuiu e já bateu, mas senão a gente tá quase para voltar com os hangouts mensais aí. Pois é. E tem várias lá, né? Vamos acessa a página, dá uma olhada, ver o que as opções que tem, ver o que seu bolso permite e bora lá. Sempre lembrando que o objetivo final é dominação mundial. Ah, sempre, é conquista. E dá para fazer alguma coisa sem ser esse objetivo? Ah, alguns querem paz mundial, eu não vejo a menor graça. Eu sou o Magari, mas o meu objetivo também é a conquista. Poucos entenderão. E tchau, fui. Tchau, acabou, tchau. Abraço. Falou. Até.